Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu jamais comeria bacon vegetariano. Aqui é o Guga e já foram escolhidos os vilões do próximo filme do Super-Homem. Jack Snyder e David Goya. Tá, puta que pariu. Ele tinha que liberar isso. Eu tinha que soltar essa raiva, esse ódio que tá preso no meu coração. Tá bom. E aí, galera, meu nome é Marco Gomes e eu aprendi a cozinhar com 7 anos de idade. Mas era miojo. E eu sou Maurício Saldanha, e embora tenha gosto de band-aid, desculpa, Alexandre, eu adoro veg bacon. Fala, galera, eu sou o Cauê Moura e o barato é louco. Aqui é a Zagal. E eu, bitch! Muito bem, nerds, estamos aqui para finalmente declarar o nosso amor a Breaking Bad, uma das séries de maior sucesso espetacular nos Estados Unidos, o mundo. Breaking Bad é uma série pé na porta e tapa na cara da sociedade. É muito bom! E nós vamos falar, atenção, se você nunca viu a série, no primeiro bloco nós vamos falar sem spoilers, pra você se apaixonar e você ver, porque estamos às portas da estreia da última temporada ou da metade final da última temporada. Então, ouça o primeiro bloco depois dos e-mails e a gente vai avisar quando vamos entrar na zona de spoilers, que aí, se você nunca viu a série, pare de escutar e vá ver a série. Se você já viu, se você tá acompanhando, siga com a gente para falarmos tudo sobre Breaking Bad. E-mail. Canelada. Canelada. Então, vamos para mais uma semana de e-mail da Canelada do Nerdcast. Que nojo. Vamos. Eu tô resfriado e tô trabalhando. Tá todo mundo resfriado. Azaghal, nós temos um recado dos nossos queridos amigos do Páqua. Olha aí a galera do Páqua. Lembra do Páqua? Nós já fomos praticantes do Páqua, Azaghal. Sim, verdade. Pena que nos falta tempo. Exato. Para praticar essa arte marcial tão nobre. Mas, exatamente. Mas o Almôndega continua praticante. Continua. Almôndega é sinistro, cara. Faz armas e faz marcial. Aliás, o nosso querido funcionário Slave Roboto, Stefan Martins, ele é faixa preta em Páqua, em marcial, rapaz. Isso aí. O cara é o mestre, maluco. Quem é o mestre? Quem é o mestre? Mas, de qualquer forma, eles querem anunciar aqui através do Nerdcast para lembrar quem não conhece o Páqua, para você saber que o Páqua para as pessoas que fogem da academia, Zaga. Olha aí, excelente. Como nós que fugimos da academia e fomos para o Páqua. Se fugir da academia e fazer exercício, eu tava magrinho. O Páqua procura equilíbrio entre mente e corpo, ele auxilia o estresse, que é comum na vida do nerd. E ele tem várias modalidades também, não é só uma coisa, você pode fazer várias coisas do Páqua. É, a gente fez um Nerdcast já faz alguns anos falando sobre Kung Fu e outras artes marciais. Sim. E o Páqua estava lá, porque a gente estava fazendo Páqua naquela época. Exato. E tal. Mas naquela época o Páqua ainda não tinha a modalidade que tem hoje. Ah, é, agora eles têm arqueria. É, muito bom, cara. Então você que quer ser um arqueiro? Porra, aliás, a gente fez uma aula experimental de arqueria. Verdade, muito legal. Foi irada. Muito maneiro. Muito maneiro. Eles têm uma modalidade nova chamada energia também, que na época não tinha, na época que a gente fazia. O que é energia? Que usa das vias de energia para o trabalho terapêutico. Olha aí. Mas além disso, cara, eles têm armas de corte, que foi o que a gente fez na época, sim, lembra? Você aprende a utilizar faca, sabre, kataná, lanças, essas coisas. Tem a arte marcial, que são os ataques, lances, torções. O foco é a autodefesa mesmo. Tem sintonia, que é um trabalho de meditação. Tem tai chi, tem ritmo, que é golpe de arte marcial utilizando o ritmo de música. Olha aí. Acrobacia, reflexologia. Ou seja, tem várias modalidades. O Páqua, ele é uma arte que envolve várias modalidades. Você pode escolher fazer uma, ou duas, ou três, ou fazer quantas você quiser. E é muito interessante. A gente já fez, a gente recomenda. Tem muito nerd que faz Páqua. Sim, impressionante. Verdade. Bastante nerd. E eles tem escolas do Brasil inteiro, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Fortaleza. Procura, então, na sua cidade, na sua capital, se você está interessado. Inclusive, etc. é uma escola nova, mas acho que o pessoal dessa cidade começa a... Então, vai lá, tá interessado, vai lá em Páqua.com, fácil de se informar, vê lá, vai fazer o seu Páqua, vai fazer uma aula experimental que a gente recomenda. Muito bom. E agora os nossos queridos amigos do What the Hell Up também estão aqui. A gente anunciou no Nerd Office esse aplicativo divertido. Sim. Gratuito. Sim. Para o seu iOS e em breve para o seu Android. Isso. O What the Hell Up é um aplicativo que você cria desafios. São vários tipos de desafios. Por exemplo, Guess What? Adivinha o quê? né? Você faz seus amigos que estão te seguindo lá, tá lá, você bota uma foto, alguma coisa, ou um desenho, e os caras têm que descobrir o que é, entendeu? Certo. Tem o Crowd Challenge, Azaghal, esse que a gente fez, que a gente vai fazer de novo, que a gente faz um desafio pra todos os seguidores participarem. A gente fez o do Wolverine, já acabou, muita gente participou. Porque a galera tinha que dizer se o filme era bom ou ruim. Exatamente. E qual vai ser o de hoje? O que a gente vai fazer? O desafio. O desafio de hoje. Com foto. Pras pessoas mandarem uma foto. Desafio, a pessoa mandar a foto resolvendo o desafio. Por exemplo, você, Azaghal, sempre aparece no Nerd Office com um adereço. Sim. Um chapéu, uma parada na cabeça e tal. Seria maneiro se a gente fizesse o desafio Azaghal por um dia. Olha aí. Mande suas fotos com adereço. Com adereços, exatamente. Eu quero ver... máscaras, óculos, chapéus. Eu quero ver quem vai ser o Azaghal mais criativo. Isso. Não, e tem que estar com a cara de Azaghal. Tem que. Não pode estar aquela com... cara animada. Aquela cara animada. Comunicativa. Exato. Boa, Azaghal. Então tá valendo. Vai durar também uma semana? Uma semana. Sete dias, uma semana. Para na semana que vem a gente fala quem foi o melhor. A gente fala quem foi o melhor? O melhor Azaghal e você não vai ganhar nada com isso. Não. É só que agora os concursos culturais estão proibidos no Brasil. Mas você ganha prestígio. Sim. O fato é que todas as ações valem ponto. Você pode curtir, comentar, compartilhar nas outras redes sociais e tal. Você pode compartilhar os seus desafios também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então não se esqueça de baixar de graça pra iPhone, iPad é importante, porque iOS, Android já tá vindo. What the hell? Tipo, que inferno, né? What the hell app de graça. Links aí no post, como funciona e tal. E siga o Jovem Nerd, né? O nosso usuário é Jovem Nerd, tudo junto, pra participar do nosso desafio, nosso Crowd Challenge do What the hell app. E se você não quiser ouvir os recados sobre o último e-mail Mitos da Ciência, você pode pular diretamente para... 19 minutes and 38 seconds, bitch. Muito bem, Azaghal. Vários encontros SkyNerds acontecendo. Isso. João Pessoa, um abraço pessoal de João Pessoa. Manaus e Natal que mandaram aqui foto. Está de volta a cozinha de Jack, que tinha entrado no mid-season. Aham. Uh-huh. Relaxaram, descansaram, foram nas praias... de areias duras de Santos estão renovados para novas receitas nerds. Muito bom, cara, muito bom. Então não perca toda sexta-feira no canal do YouTube, é Cozinha de Jack. E você também acha aqui no Jovem Nerd, não deixe de comentar e mandar os seus pratos nerds, as fotos aqui pra isso, galera. A cozinha dos nerds. Nerd Cacete de Agulha, Maurício Nalasco e Felipe Barros Rodrigues salvando vilhas, muito obrigado. Muito obrigado. E as artes dos fãs da Gal? Dessa vez a gente teve várias artes. Várias. E inúmeras excelentes. Muito bom. Temos a Nerdcast Time por Gustavo Ogg. Muito bom. Que o Mal Roboto botou aqui, sensacional. Sensacional, porque ele é mega beat de Adventure Time. Aí ele botou, sensacional, ficou maneiro, realmente. Temos a Arte do Cosplay Season 2, uh-huh. Parte 1 e Parte 2 por Leandro Almeida. Não sei se vocês lembram, o cara que pegou a cara do Jovem Nerd toda torta, parecendo que ele teve um derrame. E aí mesclou essa cara em várias situações, fez várias fotos montadas, ficou maneiríssima. E agora ele encrencou com o Azaghal. Olha aí, que bonito. Então ele fez várias montagens muito maneiras. Eu gostei pra caralho da montagem do Soprano, inclusive. E ele fez várias montagens de Brokeback Mountain, essa eu não tinha visto, não gostei. Mas ele fez Zod, fez Poderoso Chefão. Então vejam aí, tem duas postagens já. Sigam ele na SkyNerd e acompanhem... A saga, né? A saga da Arte do Cosplay Season 2. Muito bom. Também temos Jovem Nerd Azaghal no estilo Mignola. Ficou muito maneiro, Mark do Pedro Mignola, Ramos. Do Hellboy, né? Isso, meu estilo traço do Hellboy. Pedro Ramos. Temos Nerd Office Season 04, episódio 28, por Rodrigo Whitman. Ficou maneiríssima. Uhum. Tartarugas Nerds ficou muito legal por Léo Soares. Muito bom. E a Lambda, Lambda, Lambda por Francisco Silva Maurício. Caraca, ele fez um antezinho do escritório aqui do Nerd Office, cara. Espetacular. A gente pode botar no a gente pode botar no rodapé? Vamos colocar no rodapé. Porra, bota no rodapé. Vamos entrar em contato com o Francisco. Tá muito foda. Mal Roboto, Slave Roboto, entre em contato com o Francisco, por favor. Além disso, temos artes do Jovem Nerd Pudim. Ah, caraca. Fotomontagens e desenhos de papo, desse nerd que virgem que vos ridículo, fala. Ridículo, cara. Vocês estão demais. Vários contos SkyNerd. Pegaremos alguns aqui de forma randômica. O Câncer de Jack, olha aí, por Jorge Ati. Olha aí. Temos Noir, por Victor Coelho Wassager. E nunca esquecendo do catálogo literário da Skynerd, feito pelo Eber Dantas. Muito bom. Tão dedicado aos contos dos nerds. Você que é nerd, que tem um livro, que tem uma ideia, que tem um conto, você pode mandar seu material lá no site da nerdbooks.com.br. Muito bom. E além disso, nós temos vários vídeos enviados, você pode assistir aí. Muito bom. Vamos ler os e-mails, mas antes o Marroboto diz que nunca antes na história deste podcast tantos engenheiros elétricos... Aliás, não existe engenheiro elétrico, né? Eles vão reclamar. Mandaram e-mails. São engenheiros eletrônicos? Engenharia elétrica, mas é engenheiro eletricista, porque se fosse não engenheiro... é um engenheiro ligado na tomada. Engenheiro na tomada, exato. Muito bom. Fernando da Rosa, 23 anos, eletrotécnico, estudante de engenharia elétrica, Florianópolis, São Paulo. Florianópolis, São Paulo, tô maluco. Santa Catarina. Manda esse e-mail para apontar uma canelada do Blue Hand. Ah, quando ele mencionou sobre disjuntores. Ousadia. Os disjuntores não agem em caso de tensão ou voltagem elevada. Um eletrotécnico deveria saber que voltagem, a palavra voltagem, não existe. Mas o disjuntor serve sim como um dispositivo de proteção para que sua casa não pegue fogo. Mas o responsável pelo aquecimento excessivo da fiação é a corrente e não a tensão. Para exemplificar, cada fio de uma área de seção, ou bitola, X, que suporta Y de corrente, o disjuntor deve ter desligar o circuito antes que a corrente Y seja atingida. Dessa maneira, não há risco de ter um sobreaquecimento na fiação a ponto de pôr fogo no isolamento do fio. E por aí diante, todos já sabemos o que acontece. O grito, fumaça, fogo, gente morrendo, etc e tal. É isso, a canelada é isso. Eu não entendi qual foi a explicação, mas os engenheiros entenderam. Marcelo Campos, 29 anos, aluno de doutorado em genética na Michigan State University. Olha aí. Em Michigan, Estados Unidos. Ah. Esse cara mandou tudo. Mandou o quê? Ah, mandou nome, profissão, tá, cagou a regra, falou que tá morando nos Estados Unidos. Você vai voltar ao Brasil? Pode trazer uma mambinha pra gente? O Nerdcast 374 foi animal. O Nerdcast Mitos da Ciência. E ele diz que chorou de rir em alguns pontos. Porém, diz ele, gostaria de apontar uma canelada bizonha do Átila. Acho que foi ele. Que também tá doutorando, hein? É, então vocês aí... Doutor. Guerra de doutor. No início do programa, onde vocês descrevem o reino, filo, classe, etc., a qual seres humanos pertencem, ele diz que somos do gênero Homo e espécie Sapiens. Canelada. Nosso gênero é realmente Homo. Aí você fala com você mesmo. Mas nossa espécie é Homo sapiens. Os dois nomes e não só sapiens. Sapiens é o que nós biólogos chamamos de epíteto específico. Mas será que não quis ser epíteto específico? Se o Átila é tão específico demais, né? Exato. Ele continua dizendo, se o Átila estivesse certo, o arroz e a maconha seriam da mesma espécie. Explico, diz ele. O nome científico do arroz é Oryza sativa. E o da maconha é Cannabis sativa. O epíteto sativa significa, em latim, cultivada ou planta doméstica. Se sativa fosse espécie, arroz e maconha seriam a mesma espécie. Entendeu? Tem muita gente que queria que arroz e maconha fossem a mesma espécie. Não, né? Imagina, né, fumando arroz. Não, eu não entendi, mas mais uma vez, ok. Faz sentido pros biólogos. Faz sentido, exato. Thierry Parmigiani, 27 anos, podcaster da Torre dos Gurus. Oh, isso jabá, é a sua jabá. Profissão é o jabá? Ó, oh, jabá. Sou o Bernardo Campos, São Paulo. Existe uma boa teoria sobre o fenômeno déjà vu. E eu não estou falando da banda de forró. É. Tem uma banda de forró? Eu não, nem sabia. O funcionamento correto do cérebro é anotar os acontecimentos próximos na área referente à memória recente. E depois de um tempo, esse registro é transferido para as memórias passadas. Mas, às vezes, por uma falha, ela acaba registrando o acontecimento recente na área de memórias passadas. Nesse momento, acontece a mágica. Seu cérebro faz o registro do recente na parte passada e já puxa a informação de lá, te alertando que isso já aconteceu. Daí a sensação inexplicável que você já viu aquilo antes. Peraí, o André não tinha explicado o que era o déjà vu? E ele tá vendo com uma outra teoria? É porque ninguém sabe que porra é essa de déjà vu. Essa que é a parada. Você é um cientista ou você é só um podcaster? É um podcaster. Porra, Thierry! Não confunde a galera, cara. É um podcast de São Bernardo do Campo. Um cheio de histórias sobre o déjà vu. Um abraço pra todos, guru. Rodolfo Silva de Souza, 21 anos, técnico em eletrotécnica e cursando engenharia elétrica no oitavo período. Caraca. Oh. São João de Meriti, olha aí. Rio de Janeiro, muito bom. Não tenho saudade de São João de Meriti. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Ele manda e-mail sobre o Nerdcast 374, Mito da Ciência. falando sobre o Blue Hand. Quando ele falou que a luz não volta bonitinha em lugar nenhum. Isso é, em parte, uma canelada. Ele diz que quando falta luz é energia elétrica, na verdade. Isso, né? Isso. Ele fala que essa canelada é para o seguinte. Quando falta luz em determinados lugares, são necessárias algumas manobras de equipamentos do sistema distribuidor para que o problema seja isolado e a luz, e a energia, não é luz, possa voltar nos lugares onde não há problemas. Uhum. O que acontece, nunca li tantos e-mails técnicos. O que acontece... é que algumas dessas manobras são feitas em equipamentos que fecham ou abrem uma fase de cada vez. Você percebe isso quando a luz está voltando fraquinha e vai aumentando a intensidade. Eu tenho medo disso. Dessa medo? Luz fraquinha. Porque, tipo assim, caralho, tá fraquinha. É, de repente vai explodir. Sabe? Quando a luz tá fraquinha, eu fico com medo. Porém, dependendo do investimento da concessionária de energia, existem muitos equipamentos na rede que fecham as três fases juntas. E a energia volta sem nenhum perigo aos equipamentos domésticos. Uhum. A respeito do que o Azaghal disse, de que não era pra nem faltar luz, fique sabendo que 80% das quedas de luz... De energia! Ele tá sendo colocado... Aqui. Só pro... Ah, mas aí o nego falou, canelada do Blue Hand, do Átila, que falou Sapiens e... Tá, queda de energia. Que 80% são provocadas por descargas elétricas da natureza e pipas. Pipas? Natureza e pipas. Isso mesmo, as pipas causam danos drásticos na rede distribuidora diariamente. Caraca, hein? Bom, espero que eu tenha contribuído. Parabéns e whatever. Não solte pipa. Não solte pipa e não solte raios. Kleber Silva, 31 anos, engenheiro elétrico. Aí, engenheiro... E aí? Tá o cara errado. Que tem 31 anos... Não é. Tá trabalhando será já. Que o, mas será que o mal robô tu escreveu errado? Ah, não o sei. O cara falou que eu curso de engenharia elétrica e... Sei lá. Não é engenheiro elétrico. Até onde eu sei, engenheiro eletricista. Não sei. Normalmente ele dá um copy-paste no meio do cara. Até onde eu sei. Vocês me corrijam. Mas são José dos Campos, São Paulo. Tá ligado na tomada? Engenheiro elétrico. O grande inimigo do Homem-Aranha. A respeito do evento em que o cientista morreu em um ambiente de puro nitrogênio, isso se chama hipóxia, ou seja, falta de oxigênio. Ela é uma das mortes mais silenciosas que existem. No ramo da aviação, onde eu trabalho, esse efeito é ainda bem estudado e levado muito a sério. Na aviação? Vamos lá. Na aviação, a hipóxia não acontece por falta de oxigênio no ambiente, mas sim pela falta de pressão atmosférica adequada para a respiração. Assim, pouco oxigênio é absorvido pelo cérebro, levando à perda da consciência e, posteriormente, à morte. Um dos acidentes aéreos mais famosos onde a hipóxia foi responsável aconteceu na Grécia em 2005. Nesse acidente, os pilotos não perceberam a falha do sistema de pressurização e simplesmente apagaram no meio do voo durante o cruzeiro. Pô, mas não tinha que ter um alarme? Caraca! Ferrando na cabine, não é só um... Né? Deu alarme. Pá, pá. Porra, e cair máscara pressão, e tudo. Filha da puta. Não foi culpa do... É, nego, sempre bota a culpa no ser humano. É. Isso não é falha humana, isso é falha da máquina. A máquina não avisou. Os pilotos não perceberam? Porra, cara. Porra. Ah, o sistema tem que estar ali automático pra isso. Se o alarme do negócio foi um botão piscando ali no cantinho, é foda, né, cara? É que nem esse acidente que teve lá na Espanha do trem. Uh-huh. Primeira coisa foi botar a culpa no maquinista. Uh-huh. Mas nego falou, eu vi umas reportagens, uns vídeos, não sei o que lá, que o sistema tem que ter, porque se o piloto... Se o maquinista desmaia. Desmaia. Você tem um ataque cardíaco. É. Se acontece qualquer coisa, aí o trem vai pro caralho? Não. Existe o sistema, só que tava quebrado. É a mesma coisa nesse voo. Não é quebrado. Culpa do piloto, não, malandro. Sistema de redução automática tava quebrado, é isso? É, porque ele passa por um sistema lá que avisa pro trem, olha, a curva sinistra aí, reduz. Uhum. Se o cara não reduzir, quando ele passar pelo segundo checkpoint lá, o trem freia sozinho. Olha aí. E esse sistema não tava funcionando. Porra, porque podia ter acontecido qualquer coisa com o maquinista, né, cara? É, mas aconteceu que também foi imprudente pra caralho. Mas então, a máquina tá aí pra lutar contra o ser humano. Bom, o fato é que os caras não perceberam. E apagaram. Apagaram e o avião bateu uma cadeia de montanhas por falta de combustível. E derrubou elas em forma de dominó. O quê? Uma cadeia de montanhas. Esse acidente dos episódios da série Mayday da NatGeo, onde tem vários detalhes do acidente. Ele botou aqui um link no YouTube se você quiser ouvir ver esse episódio relacionado à hipóxia. Viu, se você ficar com sono no avião, você pode estar morrendo. Cara, eu tô fudendo muita gente agora. What the hell is this? Hey. Veggie bacon. We're watching our cholesterol, I guess. Not me. I want real bacon. Not this fake crap. Too bad. Eat it. This smells like Band-Aids. Eat it. Vamos lá. Já que no primeiro bloco nós não vamos falar de spoilers, nós vamos conquistar você pra ver essa série, o Maurício Saldanha tem um podcast chamado That is Veggie Bacon. É um episódio do podcast dele pra cada episódio do Breaking Bad, analisando. Aliás, eu recomendo que vocês ouçam, que é muito bom. Maurício Saldanha, sobre o que é essa série maravilhosa chamada Breaking Bad? Que sacanagem. Ok, Caio Moura. Sobre o que é a série? É. Isso. É sobre drogas, bitch. Mas sabe o que eu achei maneiro? Caramba, esse sucesso tá assim na puta que foi. Sensacional. Poder de síntese no máximo. Mas é que, tipo assim, eu acho que, assim, óbvio que ela fala muito de drogas, mas não é só sobre isso, né, cara? É sobre o cara simplesmente perder todos os valores dele em troca do ego, né, cara? Tá, explicando algo... rapidamente, antes que o Jovem Nerd comece a dar spoiler. Não tô dando spoiler. É sobre Breaking Bad, é sobre encontrar o seu lado negro da força. Então, né? O cara é um professor de química... Walter White. Tem lá sua família padrão americana, padrão deficiente, né? Porque a família padrão americana é toda bonitinha, tudo certinho, né? Eles nem cachorro tem, né? Pra você ver como é uma família esquisita. E aí ele se vê com câncer no pulmão, que é um dos piores tipos possíveis. Exatamente. O cara nessa situação, ele perde completamente as esperanças, porque ele tá todo endividado, ele é o professor, ganha pouco. Ele tem dois empregos, trabalha no Lava Jato também, às vezes tem que lavar carro, inclusive. O que, dado o contexto social, ele é uma humilhação. Lógico que eu não tô falando que lavar carro é humilhação, mas o contexto social que o cara tá, quem lava carro é mexicano. E ele ter que lavar carro é meio que uma humilhação ali. Sim. Ele é americano, ele não é mexicano. Mas eu não tô falando que lavar carro é a humilhação, gente, por favor, não me apedrejem. Tem nada a ver com isso. Mas ali, na série, é isso que eles passam, né? Ele se sente humilhado também porque ele é um gênio da química, entendeu? Então ele precisa se submeter a esse tipo de coisa, ter dois empregos, se ferrar todo, enquanto que o cara é praticamente um gênio. O cara e é aí, espetacular. Soma isso tudo, a esposa dele grávida, com o neném vindo aí, neném é despesa. Antes de ser alegria, é despesa. Antes de ser alegria. E o cara percebe, através do cunhado dele, que é um policial do... DEA. Da Narcóticos, da DEA, ele percebe que fazer drogas dá muito dinheiro. Exato. Né? E aí ele fala, eu tô com os dias contados, eu não tenho nada a perder. Eu vou morrer. Eu tenho que deixar dinheiro pra minha família. Exato. É isso que eu vou fazer. Exatamente, porque eu sei fazer. Ele fala assim, eu sei fazer essa porra. Então eu vou fazer. E a droga, no caso, é metanfetamina, chamada lá de Crystal, ou Glass, né? E é metanfetamina, uma droga cara, super destrutiva, mas... Então, a metanfetamina é cara mesmo? É caro do segundo escalão de caro. Não é barato, tipo, crack no Brasil, ou tipo, a maconha, é uma droga mais cara. Mas a metanfetamina não é tipo um crack, um negócio assim? Não. Uma pedra que tu fuma? Tem nada a ver com crack. A metanfetamina, ela tem que ser feita, produzida. O crack é a pasta base de quando refinam cocaína, reprocessado. Uhum. O crack é lixo reprocessado. A metanfetamina não, a metanfetamina ela é feita, entendeu? Ah, ela é feita com o propósito de ser isso, a metanfetamina. Isso, o crack é o lixo reprocessado. Mas ela dá, o cara fuma e tem uma viagem louca, é isso? Essa é a ideia de todas as drogas, ó. Exato. Vários tipos de viagem, né? Mas, cara, e ela é super destrutiva, vicia, não é uma droga leve, sabe? É uma droga super pesada e muito do mal, inclusive. E o negócio que cai os dentes também, o cara fica mega viciado em metanfetamina, começa a cair dente. Na heroína. O crack também perde os dentes, né? Você pode perder as dentes, então é uma briga de barra, né? Mas de álcool, né? Mas eu queria saber, foi com essa sinopse que tu deu aí, Azaghal, que tu convenceu a portuguesa? Não. Imagina! Eu quero saber como é que você fez pra convencer a sua mulher digníssima a assistir uma série que, cara, pô, eu não conheço nenhuma mulher que goste. Eu assumo minha incompetência, não consegui convencer a minha a assistir. Botei o piloto, a gente viu o piloto todinho no final, e no final ela falou... legalzinho, mas não quero ver mais, não. Eu fiz exatamente isso. Eu tava assistindo, ela já tinha visto assistir algumas vezes, e ela, não quero ver, não quero quem, esse cara horroroso, não sei o que lá. E aí eu falei, olha só, assiste um episódio comigo só. Se você não gostar, beleza, eu não encho mais o seu saco. E foi o suficiente, cara. Ela viu o piloto, vamos ver o próximo, quer saber o que aconteceu, e pá, primeira temporada. É assim, a princípio, quando você manda a sinopse dessa, você fala assim, puta, né? Que série pesada. Mas é pesada. O cara tá com câncer, tá fudido na vida, lava jato, o cara fazer droga, não, caralho, não. Isso é muito pesado, eu quero ver coisa lá. Mas também tem outra coisa, não tem nenhum ator bonito, porque se tivesse, elas veriam, tá? Ela realmente vai lidar com tema pesado, vai lidar com droga e tal, não sei o quê. Mas ela é tão ousada... é tão ousado você fazer isso. Você vai acompanhar uma série de um cara que tá morrendo de câncer e ele vai fazer drogas pra salvar a família. Tipo, o quanto errado é isso? Não, e sabe o que é interessante? Você sabe que o cara tá errado. Uhum. Mas você concorda com ele, você mesmo torce, assim. Porque é aquele negócio, entre aspas, é justificável, né? Você entende os motivos do cara. É aquele negócio, não justifica, mas explica, né? Você entende o cara. Exato. Agora, outra coisa que prende as pessoas é a qualidade cinematográfica da série. Isso. Os traços de coisas de cinema, de produção de tipo cinema que tem numa série de TV, né? Não, os ângulos de câmera usados pra caralho, sabe? Recursos de roteiro, dicas de roteiro. E nada gratuito, né? Tudo em prol da história. Isso é que é foda, né? Eles gravam com uma câmera, legal ressaltar isso, né? A single camera é um dos poucos seriados que gravam com uma câmera e... Sério? Película, não tem, né? Gravam tem duas câmeras no set? Não. Tem uma single, câmera no set? É, single Nossa. Camera. E gravam também com 35mm, né? Ah, isso sim, com película, né? Yeah. A série é espetacular. Ela começa com o cara fudido no deserto com uma arma na mão de cueca. Camisa de cueca. Como não assistiu a série dessa? Horrível. É uma cueca horrorosa de velho, né, cara? Isso, caralho, tipo assim, isso pra mim já foi, tipo, porra, que situação é essa, né? É tão suficiente que o piloto poderia ser um screenshot, né? É só essa cena já tá ótimo pra te convencer a assistir todo o resto, cara. Tem uma cena muito emblemática que é ele tá apontando a arma pra câmera e a câmera, ela sai de dentro do cano da arma, né? Ela vai pra trás, assim, né? E você vê o cara apontando a arma, né? É muito maneiro essa cena porque a arma, ela não treme em relação à câmera, né? E depois eu vi um making-off, como eles fizeram, essa arma tava presa no chão e presa no trilho da câmera. E ele tava simplesmente segurando a arma com a mão, que se ele soltasse, ela continuava ali parada. Então, existia uma relação fixa entre a câmera e a arma. E quando você vê essa cena, você nota que cena foda de filme, cara. Essa porra da câmera saindo do cano da arma e filmando o cara apontando pra você no meio do deserto. Quem é que ele tá esperando? O que que tá acontecendo? Por que que ele tá de cueca no deserto? Que trem é esse saindo fumaça laranja? No motorhome, né? No motorhome atrás saindo fumaça laranja. Cara, o que que tá acontecendo? Como é que esse cara, que é uma pessoa comum, né? Ele é um professor de escola. Como esse cara se meteu nessa enrascada, cara? E como é que ele vai sair dessa, né? E aí, quer dizer, ele obviamente ele volta um pouco pra trás no primeiro episódio, no piloto, e vai explicando como é que acontece isso. Então, ela... Agora, uma coisa que é foda na série, e que a gente vai comentar depois, mais a fundo, na zona de spoilers, mas que a gente não pode deixar de falar pra quem vai ouvir só esse pequeno pedaço e vai ouvir o resto segunda-feira, depois que fizer a maratona, é a profundidade dos personagens e como eles vão amadurecendo em cima desse clima, dessas situações, sabe? Nenhum personagem é o mesmo do primeiro episódio. Eles amadurecem e você amadurece com eles, né? E sua relação com eles muda também. Sim. Com certeza, absoluta. E isso é muito maneiro, cara. Você consegue entender todo mundo, consegue gostar mais de uns do que de outros. Cara, é muito bem construído. Os atores da série são todos espetaculares, cara. É uma transformação tão, tão bruta que você passa a gostar mais de uns e, de repente, querer que outros morram durante a série, né? Porque não, sabe, e aí você muda de ideia. Pois é, então. A primeira temporada você tem um favorito, na segunda ele já pode ser o vilão. Acho que a transformação é a palavra de ordem aí. A transformação, porque eles passam, é a parte mais agradável. É ver como o Mr. White muda ao longo da série, como o Jesse muda, é incrível. E o bacana também é que nas aulas que ele dá, em poucos trechos que aparece ele dando aula no colégio, ele fala muito do que é a plot da série, né? No começo, quem lembra, ele fala, né, que química é o estudo da matéria. Né? Ele fala que é o estudo da transformação. Isso. E ele fala ainda, é crescimento, é declínio e transformação. Nossa. E é maneiro como eles colocam as coisas na série, e aí nada é gratuito. O cara vai trazer aquele negócio que ele botou no episódio tal, lá de volta, no final da quinta temporada. Caralho, não acredito, sabe? E aí o plot se amarra novamente. É muito foda, cara. O fato é o seguinte, é uma série que a gente falou assim no início, é uma série sobre drogas, é uma série sobre câncer, é uma série sobre personagens, né, cara? E a relação desses personagens com essa situação maluca de um cara que é professor de colégio começar em segredo, que ninguém sabe, né? A mulher dele não sabe, a família dele não sabe. Em segredo, fazer uma coisa terrível, que é criar drogas pra serem vendidas e destruírem outras vidas, pra que ele possa deixar dinheiro pra família dele antes dele morrer. E tem um outro aspecto interessante também, que é a relação entre os personagens, tipo essa relação binária. O cara que é um dos grandes amigos dele, um dos grandes parceiros dele, que é o cunhado, que é do DEA, isso já pode falar, não é spoiler, também é o cara que fica perseguindo a galera que faz drogas e vai perseguir essa pessoa que ele criou, vai perseguir o cara que tá fazendo drogas. Então ele vai ser perseguido por um cara que tá do lado dele, sabe? É, vai na casa dele e nem precisava, né? Se não tivesse o Hank, Hank, que é um puta personagem, claro que deixa a série muito mais maluca, mas se não tivesse, também seria muito interessante acompanhar a história do, do Walt com o Jesse, né? Sim, com certeza, né? Porque ele descobre, como ele é um cara, ele é um gênio não aproveitado, ele é um gênio que escolheu caminhos errados na vida e foi parar simplesmente numa sala de aula de escola, ele descobre a genialidade que ele tem aplicada finalmente a algo bem sucedido, entre aspas, porque ele faz o melhor, a melhor metanfetamina que nego já viu. 99.1 de pureza. 99.1 de pureza. Você, ele é o MacGyver com graduação. Então, é o famoso cabeça vazia, oficina do diabo. Ou bolso, nesse caso. É interessante como você vai pra lá e pra cá, porque você vê que ele tem uma causa boa, que é, eu quero deixar dinheiro pra minha filha que vai nascer ter educação, pro meu filho que tem problema mental de motor, sei lá, que ele anda de muleta, também ter um futuro. Cara, não tem problema mental ou preconceito? É, ele só tem problema de motor. Ele tem problema motor, que ele fala mais esquisito. Você acha ele meio mongol? Motor, é problema motor. Problema, não, ele não é pro mongol. Pro meu filho que tem problema Jovem motor. Jovem Nerd é foda. Eu não sei qual é o problema dele, caraca. Ele fala esquisito, ok. Chegar mancando pra cima do Jovem Nerd e falar esquisito, ele vai te julgar na lata, meu. Yeah, Mr. White. Yes, science. O interessante disso daí dele é que ele faz um cálculo, né? Ele tem que juntar tipo $700,000. $737,000. É, ele faz um cálculo de quanto... É, o cálculo que ele fez certinho de quanto exatamente é necessário. Exatamente. Aí você vê que o cara, ele tem um fim tão nobre, né? E por um curto período, eu tenho pouco tempo, vou morrer e tal, não sei o quê. Mas você vê que também existe o fator do ego, porque ele é um cara frustrado e quando ele vê o produto que ele faz finalmente fazendo um puta sucesso, o ego entra também nessa questão. Caraca, tipo assim, eu vou fazer porque eu posso fazer, entendeu? É. Também. Não é só porque eu preciso fazer. E tem uma coisa que é interessante aí, que você vê, nasceu uma expressão, né? Tem uma expressão pra descrever que é o joie de vivre, né? A vontade de viver. Como é que é? Como é que é esse francês aí? Eu não sei falar francês. Eu chamo de joie de vivre. É a vontade de viver. O cara que era um, sei lá, um qualquer, vamos dizer assim, ele levava um dia após o outro sem nem pensar em nada, sem nenhum tipo de ambição, ele descobre essa coisa e isso dá nele a vontade de ficar vivo. Exatamente. Você nota isso. E o pior nele, né, Marco? Porque ele era um cara que tinha graduação, que tinha títulos, que foi roubada a ideia dele. Foi roubada a ideia dele, a empresa que ela, a Grey Matter. Ele ganhou Nobel, não ganhou Nobel? Não, que Nobel? De radiologia? Não, Nobel não, cara. Eu acho que tem isso aí. Nobel é muito alto, cara. Ele tem um título foda ali na parede. É, mas não é Nobel, não. Eu acho que o apelo maior dessa série, né? Tudo bem, tem aquela coisa de, não, é crime, é horrível e tal. Mas, cara, é um cara foda pra caralho, que manda todo mundo tomar no cu e falou, agora eu vou ganhar dinheiro que se foda o mundo, sabe? Então, é uma catarse que ele tem de mandar toda a vida dele, todo chefe, emprego, toda aquela merda pra puta que pariu, e agora eu vou ser rico nessa porra fazendo o que eu faço melhor, sabe? Então, por mais que a gente não possa fazer isso na nossa vida, é gostoso assistir alguém mandar o mundo tomar no cu, entendeu? É, esse momento, um dia de fúria dele é muito bom, né? Exatamente, eu acho foda isso. Só pra constar, o Azaghal tem sempre razão. Ele era um estudante de graduação do Instituto de Tecnologia da Califórnia e contribuiu para uma pesquisa de radiologia que ajudou o time que ele estava presente a ganhar um Nobel em Química. Desculpa aí, tem razão. Então, acho que o argumento final para o pessoal ver a série é o seguinte. É que eu tô falando. Esse é o argumento final. Eu sempre tenho razão. Eu tô falando, Olha só, a gente está acostumado a ver filme de bandido, mocinho, e assim, tipo, mocinho, bandido é bandido, traficante é o traficante, filha da puta e tal, não sei o que, etc. Mas o que aconteceria se você... Porque o Walter White, ele é o cara comum, ele é a gente que tá assistindo a televisão. O que acontece se um cara classe média, que tem a vida como a de qualquer um de nós, que tem um trabalho de manhã, batendo ponto e tal, não sei o que. O que acontece que esse cara com valores familiares, o que acontece se esse cara entrasse pra um mundo de bandidagem louca que é esse, entendeu? Não é um cara que cresceu bandido, entendeu? É um cara que decidiu. Aos 50 anos. Aos 50 anos de idade, maluco. Entra pra esse mundo. Então ele não entende. É um cenário tão bizarro pra ele, que isso gera até cena. Apesar de ser uma série meio trágica, né, e pesada, ela gera cenas cômicas. Tem momentos que você tá rindo. Apesar de tudo, apesar desse tema, apesar de tudo. Não tem as cenas que você ri pra caralho? Da situação inacreditável que o cara tá. O cara é normal, professor de 50 anos, lidando com um bandido que fala três palavrões por frase, que fala cuspindo droga, entendeu? Como é que esse cara vai lidar com esses malucos, né, cara? Como é que ele vai entrar? Ele é um noob, entendeu? Ele é um noob. Completo noob nesse mundo de bandidagem. E você vai vendo como o cara vai aprendendo e se transformando durante a série. A verdade é, assista essa porra porque eu tô falando. Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua conta e risco. But you know the business. And I know the chemistry. I'm thinking maybe you and I could partner up. You want to cook crystal meth? You and me. Muito bem, estamos na zona de spoilers, você foi avisado, agora vamos dar spoilers de todas as temporadas de Breaking Bad, porque a gente tem que falar de momentos espetaculares que marcaram a série, a gente tem que comentar aqui quem já viu quer ouvir também, certo? Então a primeira temporada, ela é basicamente esse mergulho, né, nesse mundo louco, né, do crime, porque eles têm um ciclo, né, é tipo, o Walter vai e faz a droga, e aí eles tentam vender a droga e isso desencadeia uma merda inacreditável e eles passam os próximos episódios desfazendo a merda. E aí depois ele vai e faz a droga de novo. Depois que ele desfaz a merda, ele faz a droga de novo. E aí cria mais uma cadeia de merdas pra acontecer na vida dele. Tu falou, né, a gente se colocar nessa situação, né? Não tem como a gente não se colocar nessa situação, né? E quando parar, né? Exato. Tem, né? Até tem um momento no episódio Fly, que é o, se não me engano, 10º da terceira temporada, que ele diz, né? Da mosca. Que é a hora que ele disse que ele pensou que ele tinha que parar. E até a hora que ele, na verdade, ele pensa qual é a hora que ele devia morrer, né? Que ele disse que era o momento onde ele, antes de ir na casa do Jesse e presenciar a morte da namorada dele, a Jane, e deixá-la morrer, né? Uhum. Ele disse que aquele momento ali era o momento que ele devia ter morrido, em casa ainda, quando ele ouvia o bebezinho, a Holly, com a mãe, com a Skyler, que ela tava cantando uma música de Nina. E antes disso, então, ele teve momentos de pra parar, né? Agora, sim, quando parar, a primeira bet, lá, a primeira fornalha que ele fez com o Los Polos Hermanos, seria a hora de parar, quando ele consegue, acho que 1 milhão, 2 milhões? É, exatamente, nunca é suficiente, né, cara? É engraçado porque, assim, vai tendo um escalation em tudo da série, né? Porque na primeira temporada, o cara, ele tá fazendo a quantidade micro e vendendo, por merreca, se você ele for. Ele nunca ia conseguir, ele até fez um cálculo e fala, não vou conseguir juntar o dinheiro que eu preciso muito. Merreca não, né? É 6 mil. Uma coisa também legal de falar, que isso também denuncia como é que é a assistência médica nos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que não existe lá o sistema público de saúde, aqui, né? Aqui também não, né? Mas tudo bem. Aqui é muito caro mesmo, né? Ficar hospedado no hospital. Então, é por isso que ele faz, né? Por causa da dificuldade que é pagar toda essa assistência aí por causa do câncer. No começo, a ideia dele era se recusar a fazer tratamento. Ele não queria fazer. Aí a família pirou, a Skyler pirou, cacete. Ele, não, beleza, vou fazer. E aí, além dos 737 mil que ele teria que juntar pra prover a família, ele tem que juntar mais a grana toda do tratamento, né? É, porque lembrando que ele recebeu, porque a coisa que a gente não menciona pra sem spoilers é que ele é frustrado porque ele tinha como sócios uma galera que criou uma empresa bilionária, né? E tipo assim, ele vendeu a parte dele no início por $5 mil, a participação dele, e os caras ficaram bilionários e ele ficou na merda, né? Então, no início da série, você não sabe exatamente disso, mas você vê que esses caras se aproximam dele, tipo assim, aquela amizade de sobrancelhada, né? Ele nunca mais falou com eles, mas ele tinha um passado com os caras e tal. Ele, inclusive, a namorada dele era a mulher do cara, né? Esse, com certeza, é o motivo pelo qual ele saiu da sociedade, inclusive, né, cara? Provavelmente sim. E aí, o que acontece? Ele oferece de pagar o tratamento, o cara que era ex-sócio dele, o cara tá bilionário, fazendo, eu pago o que você precisar, eu pago. Então, e aí entra o orgulho, né, cara? Não, o orgulho ferido. Sem dúvida é o orgulho. E entra o orgulho e fala assim, não, eu vou fazer do meu jeito. E ele não tem como explicar pra mulher, ele inventa a história, né, que ele realmente, que ele aceitou o pagamento do tratamento deles, né? Mas ele fala assim, eu vou fazer do meu jeito, com o meu talento, né? Eu vou vender as drogas e vou pagar o que precisar ser pago. Você vê que a mentira vira um monstro. Espiral bizarro, né? Cara? Exato, porque ele tem que mentir pra cobrir um cara, pra cobrir outro, não sei o quê. É uma loucura, né, essa vida, né? Entra realmente no espiral de merda, né, cara? Inclusive no colégio, né, cara, também. A culpa é dos alunos que não dão atenção à aula dele, viu? Mostra o quanto o professor também ali, o cara é apaixonado pelo que faz, né? O cara é um apaixonado, porque eu queria ter um professor como ele. Eu não tinha. Vocês tiveram professores de química interessantes, assim? Apaixonados pela química, assim, não. Cozinhavam metanfetamina? Aí talvez, né? Yeah, Mr. White. Yeah, science. Mas é interessante porque eu li um artigo analisando um pouco os personagens da série, e nesse artigo eles diziam que o Walter, ele é um cara que tinha medo de fracassar, e que esse é um dos motivos que ele optou por ser professor de química, porque ser um professor não é assumir um fracasso, e sim é uma causa nobre, né? Uhum. Eu sou professor, eu estou ensinando as crianças mesmo com esse salário de merda, porque ele saiu da outra empresa lá, da Grey Matter, vendeu a parte dele, mas ele podia ter tido um espírito empreendedor, podia ter ido atrás de trabalho em outras empresas grandes, mas ele optou por ser um professor, né? Uhum. Então existe esse sentimento dele de, eu não posso fracassar de novo, né? E esse sentimento se potencializa durante o seriado, né? No final, a gente tá percebendo isso, que ele já não quer abrir mão, ele não quer falhar, não quer perder de novo, né, cara? Exato. Assim, ele tem um psicológico meio complicado, porque ele é uma pessoa com um gênio muito forte, muito intolerante, né? Mas é engraçado que esse gênio forte dele não se apresentava tanto assim no começo. Ele vai aumentando, tudo bem, ele é orgulhoso, não queria aceitar, mas ele era muito passivo em casa, passivo no trabalho. Então, é como, né? Ele teve o Breaking Bad lá dele, quando ele soube que ia morrer. Aí ele meio que começou a ligar o foda-se, porque até então, o Walter White que a gente vê antes do câncer é um cara extremamente anulado, cara. Então, é como frustrado. Se ele estivesse construindo um casulo pra ele mesmo, né? Pra se proteger desse mundo que foi cruel com ele, com as decisões dele. E ele tá adormecido. E a metanfetamina e tal, se virar cozinheiro de metanfetamina, ela liberta um cara que tava preso lá atrás, entendeu? Ela liberta o que ele deveria ter sido se ele não tivesse tido medo, né? Se ele não tivesse se acovardado, teoricamente, diante das oportunidades da vida e tal. E agora o cara liberta. Então você vai vendo que ele vai acordando, né? Acordando negativamente, né? Tem uma semelhança interessante aí, que é o seguinte. Provavelmente todos os ouvintes conhecem o discurso do Steve Jobs em Stanford, quando ele fala assim, você tem que lembrar que você vai morrer. E quando você lembra que você vai morrer, você percebe que você já tá nu e não tem por que você não perseguir seus sonhos. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Quando ele viu que ele ia morrer, ele perdeu o freio. Vou morrer, foda-se, não interessa o que vai acontecer, eu vou morrer, então eu vou fazer o que eu preciso fazer pra cumprir meu objetivo, que no caso dele era juntar lá uma grana pra deixar pra família. Mas foi esse Breaking Bad dele, foi perceber que ia morrer, que é uma coisa que até o Steve Jobs falou no discurso dele, né? Quando você percebe que você vai morrer, meu, não tem por que você não fazer o que você quer fazer. Só que ele pegou também isso e levou de um jeito meio louco, né? Que é também um discurso meio Fight Club, né? Que só depois, sim, que você perde tudo que você é livre pra fazer qualquer coisa, né? E é legal, porque ele vai escalando de uma maneira muito, sabe, convincente, plausível, você vai se identificando. Chega um momento que o cara tá tão atolado na vida de crime que simplesmente você nem pensa mais, poxa, quando é a hora de parar? O cara não tem mais por que parar, né? Ele já fez tanta merda que não adianta, ele já não tem mais pra onde fugir, o que fazer, o negócio agora é ser o rei do crime mesmo, sabe? Fica interessante porque você se identifica, você fala, bom, agora ele já tá na merda, ele já matou um monte de gente, ele já fez um monte de droga, ele já tem, sabe, prisão perpétua garantida, então por que parar agora, né? Já vamos atolar de vez, né? O poder, nesse caso, também seduz, né, cara? Ele não quer parar. Ele se sente poderoso, se sente importante. O cara tá se achando foda pela primeira vez na vida, né, cara? Porra, a cena muito foda da primeira temporada quando ele vai falar com o Tuco, que é o traficante local lá, e aí ele vai, ele explode, ele tá com um explosivo que ele fez químico na mão e pá, explode tudo. This is not meth. Ele era muito ligou o foda-se naquele momento, né? Mas é muito engraçado o seguinte, como eles construíram bem o crescimento desse personagem, cara. O ator que faz o Walter White, o Bryan Cranston, cara, ele é muito foda, porque o Walter White do começo da série pro Walter White da quinta temporada são duas pessoas completamente diferentes, mas a mudança é tão sutil durante todas essas temporadas que ela faz total sentido. Na primeira temporada, o cara, ele era um cagão, cara. Assim, essa situação que ele foi lá no QG do Tuco, explodiu tudo, o cacete, é que ele tava meio desesperado já, ele respirou fundo e foi. Yeah. Mas tem várias cenas em que ele tá cagado. Tem uma cena que o cara joga uma mala de dinheiro pra ele, dos Polos Hermanos, ele tá parado no sinal e o cara joga uma mala de dinheiro dentro do carro. Ele se assusta, tu se encolhe, sabe? Você é amedrontado mesmo. Não, as primeiras vezes que ele vai falar com o dono lá do Polos Hermanos, você fica com medo com ele. Tipo, é uma cena muito... de você ficar muito cagado, assim. E é legal que o Gus Fring tem aquele poder, assim, meio de vilão, super vilão, que ele não fala nada, ele não faz nada, mas só do jeito que ele anda e do jeito que ele se move, você fica morrendo de medo. E o Walter White, ele mostra isso, né? Ele sintetiza isso ali na tela com você. Cara, o Tuco mesmo, quando ele se encontra no Ferro Velho, todas as vezes que ele se encontra no Ferro Velho, eles estão cagados. Ele e o Pico estão cagados, cara. É bem por aí, né? E aí você já vê por outro lado, mais pro final da série, quando o Gus chega a levar o Walt até pro deserto, manda ele ajoelhar e meio que numa vibe, vou te matar, você já vê a transformação total dele. Ele já tá meio niilista, assim. Ele fala, cara, você não pode me matar, porque o Jesse não vai conseguir cozinhar sozinho, então vai logo com isso, vamos, o que você quer? Vai, fala. E você compreende, né? Não fica, ele não fica corajoso demais à toa. Você vê ele escalando, né? Desde o começo, quando ele era um cagão, eu me coloco no lugar dele e penso que, poxa, ele se transformou num badass daquele, mas é plausível, né, cara? Pode acontecer, né? A autoconfiança dele, né? Ele vai ganhando uma autoconfiança que é o que dá essa coragem pra ele, né? Ninguém faz tão bem quanto eu sou mais inteligente, eu sou melhor químico, os caras dependem de mim. Essa é a vibe dele, né? Tanto que na quinta temporada, quando ele encontra os caras da outra gangue de vendedores de metanfetamina, o cara pergunta assim pra ele. Ele fala, olha, meu produto é melhor, a gente vai ganhar mais dinheiro junto. O discurso da Coca-Cola, né? O Walter White fala assim, o meu produto é a Coca-Cola e o seu é um genérico de Coca-Cola. É um Dolly Cola, né? E aí o cara fala, mas se eu te matar agora, só vai ter Dolly Cola no mundo, né? Eu pensei assim, fudeu, né, cara? Faz todo sentido, né? Faz todo sentido do mundo. Vai matar o cara e agora acabou a série. E aí ele fala assim, mas ninguém quer viver no mundo sem Coca-Cola. Né? Cara, ele tá muito autoconfiante, cara. Essa frase é espetacular. Ele fala desde o começo, né, gente, na aula. Volta a falar que quando ele dá aula, ele diz tudo sobre a série e sobre o personagem. Ele acaba a aula dizendo, né, conhecimento é poder, né? O poder é conhecimento, enfim. Eu acho que ele dá vida à química, né? Então ele sabe a química, o que é química, a não ser uma matéria, enfim, ou de um currículo escolar, enfim, tu não sabe o que é, a não ser quando tu estude. E o cara é o fodão da química. E ele materializa, né? Ele é a matéria da química. Ele, como pessoa, como personagem, como ser humano, ele vira o próprio estudo dele, que é a química, enfim, se confunde o personagem e o estudo e a matéria e a transformação. Eu acho que é isso que é foda. Tem uma hora que ele fala bem assim, que é impecável, assim, ó, reações químicas envolvem mudanças em dois níveis, da matéria e da energia. E quando a reação é gradual, a mudança na energia é insignificante, nem se percebe que a reação está acontecendo. Mas se a reação acontece rápido, substâncias antes inofensivas podem interagir de um jeito que gera uma liberação enorme de energia. Ele pede até um exemplo dessa reação química rápida e uma aluna fala explosão. Ele, exato, explosão são resultado de reações químicas acontecendo quase que instantaneamente. E os reagentes mais rápidos, ou seja, os explosivos e o mercúrio fulminante, é o principal exemplo disso. Quanto mais rápido, eles mudam, mais violenta a explosão. Então o cara é a química acontecendo. Caraca, né? Você tem total razão. Ele fala o que é Breaking Bad inteiro nessa cena, cara. E você acha que ele tá só te preparando pro episódio que ele vai fazer aquela bomba que ele vai explodir na cara do Tuco pra mostrar que ele é fodão e tal. Mas ele tá falando da série, cara, de tudo. Ele tá tudo. Falando dele, né? As pessoas inofensivas, olha lá, os elementos inofensivos se tornarem, né, ter essa reação, essa explosão, né, e mudar tanto, assim, cara. É muito foda mesmo, cara, muito foda. E engraçado também o quanto os outros personagens vão também tendo seu Breaking Bad, né? Depois tu vê que a mulher do Hank, que é a cleptomaníaca, vão mexendo tanto na merda que todo mundo tá envolvido, né? Porque o dinheiro que o Walter roubou, ou, aliás, ganhou por causa do tráfico, é o dinheiro que pagou a conta do Hank no hospital, né? Aham. Uh-huh. Mas também que levou ele pro hospital, né, cara? Não, sim, é, mas... ele levou ele pro hospital, né? Levou e tirou, tá? Que seja, eu digo que tá todo mundo envolvido nisso, né? Exatamente. É um tutorial do tráfico também, né? O quanto que a droga vem do tráfico vai participando de vários eventos, né? É interessante ver o lance da escalada do dinheiro, né? No final da quinta temporada, no meio da quinta temporada, sei lá, a mulher dele abre aquele depósito que ela tá guardando o dinheiro lá, que ela tava lavando o dinheiro com o car wash. Ela abre aquele depósito e tem um, tipo, um metro cúbico de dólares, assim. Mais de um metro cúbico de dólar. Tem uma montanha de dinheiro. Tipo, sei lá quantos milhões de dólares estão ali. ali, muitos milhões mesmo de dólares ali. E ela, tipo, é aquele assim, meu, a gente não vai conseguir gastar esse dinheiro nunca, porque a gente não pode gastar, tem que gastar aos poucos. Pra que você vai continuar, sabe? Ela fala, eu nem sei quanto dinheiro tem aí. Exato. É. Né? Eu não consigo contar, eu não consegui mais contar. É... Eu acho que rolou até uma preguiça dela. Ela parou de lavar. Parou de lavar o dinheiro, que não tinha como. Ela falou, se a gente tivesse 100 car washes aqui, ou lava jato. Ela podia ter contado o dinheiro. A gente não ia poder lavar essa grana, entendeu? Mas ela podia saber pelo menos quanto tinha ali. Eles não podem gastar aquele dinheiro porque o dinheiro é dinheiro sujo, então eles têm que ir gastando aos poucos, não pode gastar de uma vez. Ah, não, e não. O dinheiro tá ali, aquela montanha. Isso sabe? É porque então, eles não viram o Nerdcast de loteria, meu irmão. Dou destino pra aquela grana rápida. Yeah, Mr. White. Yeah, science. Ali ficou desenhado para o telespectador mais mentalmente limitado que não é mais pelo dinheiro. Tipo, não é dinheiro. É. Agora já é outra coisa, sabe? Exatamente. A primeira temporada é mais pelo dinheiro, depois a coisa muda, né? É, porque é a intenção original. A primeira temporada é o desespero de morrer e deixar sua família na merda. É totalmente nobre. Isso. É nobre. Você compra a briga do cara, meu irmão. Você vai testemunhar para ele no tribunal. É. Porra, não, nunca. É. Eu tava com ele todos esses dias. Nunca fabricou metanfetamina na vida, certo? Porque, porra, você compreende totalmente. O sistema de saúde é uma merda. O governo tá fudendo o cara foi injustiçado. Ainda tem aquela desculpa, né, que o Gale manda pra ele, né? Se eu não fizer, se você não fizer, alguém vai fazer de qualquer maneira, né? Então, você tem todos os argumentos pra ficar do lado do Walter, né, cara? Não. Eu acho que depois da remissão dele, que é lá na nona episódio da segunda temporada, já não é mais pelo lance do câncer e tudo, né? No seguinte episódio, no décimo da segunda, quando ele tá no supermercado e o pessoal tá comprando pra fazer também, pra cozinhar, ele diz, cara, não é assim, cara, compra tal coisa e outra coisa, compra em lugares diferentes. Daí ele vai no estacionamento, encara o cara e diz, stay out of my territory. Ali, naquele momento, realmente, já não é mais a grana, né, cara? Não é. E aí ele já tinha descoberto a remissão do câncer, né? Ele já tinha descoberto que ele não ia mais morrer, que o câncer tinha voltado. Exato. Ele dá aquela porrada, lembra, Alexandre? Que ele dá aquelas porradas no negócio de secar a mão no banheiro. Exatamente, porque, tipo assim, ele tá puto porque era pra ele morrer. Exato. Era pra ele morrer como um herói, cara. Né, cara? Da família dele. E agora? É, porque olha que situação de merda, né? Ele ia morrer, a mulher dele ia achar uma carta, ia achar lá 737 mil dólares e iam ficar todos emocionados. Nossa, ele fez isso pela família, caralho, vamos sempre lembrar dele bem. E agora não. O cara tava com 700 mil dólares ou mais ou menos, não sei, mas não ia morrer. Como é que ele explicar essa situação? Exato. Acabou. Toda a causa nobre dele foi pro saco, né, cara? O plano dele foi por água abaixo. E aí, realmente... E aí é o medo dele fracassar, né? Exatamente. É o medo dele. Caralho, me fudi, né? Todo o meu planejamento foi por água abaixo. Que sacada e coragem dos caras, né? Porque no décimo episódio da segunda temporada, os caras fazer isso, porque dali começou toda a putaria. Daí a namorada do Jesse morre, ele presencia. Sabe o que é muito louco? É assim, na primeira temporada, eles matam um do carro, mas o outro não morre, né? Eles iam matar asfixiado, só que o negócio não funcionou direito e o cara não morreu, dentro do trailer. Aí eles derreteram lá um na banheira, naquela cena da banheira, que a banheira explode, que é nojento e tal. E o outro tá vivo. E aí fica nessa situação de quem vai matar o cara e acaba caindo pro Walter matar o cara, né? Cara, ele não quer matar o cara. Ele fica numa dificuldade, fica no diálogo e começa a síndrome de Estocolmo com o cara. Fica amigo do cara, é. E começa a conversar com o cara contando a infância dele, não sei o que lá. E chega a se convencer, esse cara não é mais uma ameaça, eu não vou matar esse cara, eu não quero matar o cara, né? Esse é o meu limite, né, cara? Fica testando os limites, né? E aí ele sobe pra... O prato quebrou e tal, ele passou mal, ele recolhe as louças, quando ele tá lá em cima, ele tem um, né, uma lâmpadazinha, né? Ele ainda fala assim, não é possível. Aí ele tira os cacos, quando ele monta o mosaico do prato quebrado, tá faltando um pedaço, cara. Puta, é muito foda essa parte, muito cara. Foda, né, cara? É, porque aí você vê também outra coisa que ele meio que se sente, né? Ele desacreditando na redenção, assim. Ele tava convencido a não matar o cara, mas aí ele ficou completamente decepcionado. Ele vê a merda que é o mundo, né? E mata por sobrevivência, né? Tu vê que todas as mortes foram por sobrevivência, né? Sim. Mais ou menos, né? Não. vivência da situação dele. Nesse momento, ele tá matando o cara porque ele não tem mais o que fazer, né? Esse cara vai matar ele, vai matar a família, vai foder então, tudo. Então, nesse caso. Mas, assim, é uma morte que foi sofrida pra ele, né? Ele não queria ter matado o cara, né? Já os dois lá que ele atropelou de carro. Não, já os nove no presídio, cara. Que ele contratou a gangue de neonazistas pra matar, cara. Ele puta, ele já tá louco, cara. Já poderoso chefão, já. Não tem mais muito a ver com sobrevivência, né? O cara tá simplesmente passando geral pra não ter que pagar o tal do arrego que ele pagava, né? Exato, exatamente. Não é sobrevivência, né? É engraçado porque no início, quando você pega essa primeira morte com essas últimas, né? Você vê que tudo é em prol da causa, né? Esse cara é bandido mesmo e tal, não sei o quê. E todo o limite que ele ultrapassa, você, ai meu Deus, eu entendi e tal, não sei o quê. Eu entendo porque ele tá fazendo isso. Mas o limite que ele ultrapassou no final aqui, desses episódios da metade daquela temporada, é um limite de bandidão mesmo, ali, cara. Ele já virou, ele virou completamente o Heisenberg. Porque... Tony Montana. Não, ele tá louco, não lembra aquele episódio que ele chega pro cara, aí fala o negócio da Coca-Cola, não sei o que lá, e aí o cara vira e fala assim, mas com quem eu tô falando, né? Quem é você, cara? Say my name. Aí ele fala, você sabe quem eu sou. Say my name, o cara Heisenberg. Puta que pariu. Mas ali... You got them right. E ali não. O cara já virou bandido. Ele não é mais o Walter porque, White. É, porque você fica... engraçado, eu fiquei essa série inteira achando assim, vai ter um limite e ele vai voltar e ele vai ser o Walter White. Mas não tem. Ele não vai voltar, gente. Ele tá indo pro lado negro e se afundando cada vez mais, cara. Porque até porque o crime é um caminho sem volta, cara. Sem volta. Não tem como você voltar. Não, tá? É interessante você compreender cada passo que ele vai dando nessa direção e como é impossível ele voltar. E aí você acha que ele é incapaz de se tornar algo pior do que ele já se tornou e ele vai, tum, dá mais um passo e se torna algo bem pior. Não, e isso vai crescendo junto com o crescimento dele dentro do crime organizado, né? Porque ele e o Jesse começam como dois idiotas, né, cara? Exato. Fabricantes de fundo de quintal, vendendo droga a centavos ali, uma merreca de grana, e ele vai crescendo, começa a trabalhar para outro cara, depois começa a produzir, né? E o cara agora tá traficante internacional, maluco. É muito sinistro, cara. É muito sinistro como eles fizeram essa escalada de uma forma que você possa compreender. Mas tem uma coisa que eu considero uma falha na série. O quê? E agora vamos ver se vocês conseguem me convencer do contrário. Isso tudo que a gente falou até agora acontece entre o primeiro episódio, que ele faz 50 anos, e o primeiro episódio da quinta temporada, que ele faz 51 anos. Tipo, é um ano pra acontecer isso tudo. Eu acho muito rápido, entendeu? Não é, cara. Mas pro cara que vende a droga mais poderosa do planeta. Ele tá motivado, cara. Cara, mas o cara sair de ninguém, a traficante internacional, em um ano, é tipo... Marco, você é o cara da startup e do empreendedorismo? Que discurso é esse, cara? MoveFest! Tá aí a Amazon, o Facebook, todo mundo falando MoveFest, cara. Que papo é esse, cara? A Amazon demorou 10 anos pra fazer um negócio... Pô, mas com 10 anos comprou aí o Washington Post. Imagina que 10 anos... 20? Ou quase? A Amazon mandou matar quantos? Só pra eu saber. You and me, we're done. What are you? Come on. Hey. We're done. When I say we're done. Comecei a perceber agora nos últimos episódios que, não sei, eu já não consigo mais me identificar tanto com o Heisenberg, com o Mr. White. Eu achei que ele começou a virar um assassino, o rei do crime. Eu não sei, eu achei que o negócio começou a ficar meio... meio verdade. Over, sabe? Verdade. Ah, mas isso te faz desgostar da série ou do personagem? Não, o personagem. É como eu disse, toda essa transformação, alguns personagens que eram heróis. O Mr. White, por mais que eu continue achando ele um personagem do caralho, um puta badass, rei do crime e tal, já não rola mais aquela identificação, entendeu? Mas você sabe que isso, eu acredito que seja proposital. Sim. Claro. Como essa série é muito bem encaixada, acho que eles vão ter um final tipo Lost, sabe? Acho que vai ser um final maneiro. Então, eu acho que eles estão já preparando esse distanciamento pro final do Walter Waltz. Seja... O final trágico, né? Seja o final assim... qual for, você sabe. É bem parecido com a série Sopranos. sei aqui quem viu Sopranos, quem não viu, não vou dar spoiler, fiquem calmos. Mas, no começo do seriado de Sopranos, tu acha o Tony Soprano foda pra caralho, sabe? O mafioso, o malandrão, não sei o que lá. E com o passar da série, ele vai fazer umas paradas, cara. Que no final, na última temporada ali, antes da última até, você já tá, caralho, que cara escroto, sabe? Você já não quer ser mais o mafioso, sabe? Você quer que quem cara morra, você não aguenta mais o cara, sabe? Eu acho que esse é a parada que eles estão tentando fazer agora, sabe? Estão transformando o cara num monstro, porque já passou toda a causa nova, já extrapolou, como você falou, a parte de ser o fodão. O cara agora ele é ruim mesmo. É o bicho ruim, sabe? É o capiroto da metanfetamina. Aliás, o que é engraçado que é essa expressão Breaking Bad, né? É uma expressão, pelo que eu li, é do sul dos Estados Unidos, que é simplesmente isso. O break, na verdade, ele é se tornar, né? Você é uma coisa, depois você vira outra. Então, o Breaking Bad seria você se tornando mal, né? Não tem como meio você traduzir. É meio chutar o balde. Chutando balde. Olha, se fosse pro SBT, ia ser chutando o balde. Caralho, você conseguiu traduzir Breaking Bad. Mas Lombardi, o que é que vai passar hoje depois do Nerdcast, Lombardi? Oi, Silvio, tem a estreia da série americana Chutando Balde. Contrata eu, Silvio Santos. E você vê justamente o oposto no Jesse Pinkman. O meu personagem favorito. Eu também. Ele é o cara que tá breaking good, cara. Porque ele era um merda. Não, mas olha só, ele não tá breaking good. Ele amadureceu, mas ele não mudou a personalidade dele. É quem ele é, exatamente. Ele é o mesmo cara. O que que acontece? Ele no primeiro episódio... Tinha 18 anos. No primeiro episódio, ele só era um moleque loucaço, que vivia falando merda, fazendo merda atrás da outra. Sabe, um merdeiro? Ele é um merdeiro. Fez o carro afogar. No puto, mas era merda direto. Não, merdeiro melhor que a apresentação do personagem. Ele tá comendo a mulher vizinha do laboratório de meta que tá Exato, cara. E aí aparece a polícia e aí entra no laboratório e ele tá comendo a mulher, tipo, meu, que porra é essa? Não, o cara é tão, assim, moleque, merdeiro. Ele saiu na porrada com o Walter White, cara, dentro do caminhão. Depois saiu na porrada com os amigos dele, cara. Os amigos dele são outros imbecis, sabe? Então, assim, ele não era ruim, nem bom. Ele só era um porra louca. Eu quero dizer o seguinte, ele era um pouco mais porra louca porque você vê, quando ele aparece lá na casa dos pais, você vê que ele tem um irmão mais novo, que é tudo certinho, que é normal, foi normal, e ele é a ovelha negra da família, né? Mas isso aqui é maneiro na série, porque você começa a entender todo mundo. Sim, né? Sim. Por que que esse cara é assim? Também a família não tá ajudando, né? Quando o cara tentou melhorar, a família chegou, ele salvou a do irmão mais novo que tava com o baseado, e a família já crucificou o cara de novo, sabe? Então, porque ele era o cara que foi pras drogas, que se meteu em merda. Tipo assim, pra família, que é uma família normal, como nós, ele é um cara que fudeu a vida dele. Fudeu. O cara não quis estudar, saiu da escola, se meteu com droga, já tava vendendo droga, entendeu? O cara tá todo errado. Pra gente, normal, o Jesse Pinkman é um cara completamente misguided, errado. Mas ele não é... Mas assim, o Jesse Pinkman é um caso perdido. É isso. Ele não é um cara ruim, ele não é um cara escroto, não é um assassino. Ele é simplesmente o que a sociedade jovem nerd falaria como um caso perdido, sabe? Aquele cara que... Bem um vagabundo. Maconheiro, filho da puta. E o cara aprendeu a fazer metanfetamina, que era bem bosta dele, o cara botava chili na parada, sabe? E aí o cara vivia assim, entendeu? Um apelo legal dessa série é que todos os personagens, de certa forma, eles são, em algum nível, eles são perdedores, entendeu? Então é como se fosse assim, todo aquele tipo de pessoa que a sociedade discrimina, julga, não gosta, é o tipo de pessoa que se destaca em Breaking Bad. Então é como se fosse uma obra mesmo de revolta, sabe? Chutando balde mesmo. Pra esfregar na nossa cara todo aquele lado ruim que a gente não gosta de ver. Por isso que é muito legal a série. Até o Hank, cara. Porque o Hank, ele não é o estereótipo do policial norte-americano, forte, bem-sucedido, macho alfa. Ele tenta ser, né? Mas ele é um cara careca, feio, barrigudo, entendeu? Que tem lá as questões dele, síndrome do pânico. E o cara é genial, cara. Todos eles, cara. Tanto o Mr. White, quanto o Hank, quanto o Saul Goodman, cara. O Saul Goodman é foda, cara. Que é um advogadozinho de merda, mas o cara é genial, cara. Entendeu? É, todos então, são cara... gênios. Boa, boa, Guga. Todos são gênios na sua posição, né? É, todos. Cara. Até a própria Skylar, né? É, que tá ali lavando dinheiro como ninguém, né, cara? É. Hoje em dia, uma mulher que larga o emprego pra cuidar de filho é considerada uma, né, uma pessoa, porra, não quer nada. Mulher babaca, largou a carreira pra cuidar de criança, entendeu? São todos aqueles personagens que a sociedade não gosta, entendeu? Eu acho muito foda Breaking Bad por causa disso. É, isso você tem razão. Mas sabe que é maneiro no Pinkman? A índole dele ficou inalterada. Tanto que ele é quase uma consciência. Eu acho que o Walter White quer tanto durante todas as temporadas. Toda a situação, o Pinkman sempre tenta sair e o Mr. White traz ele de volta. Porque eu acho que ele, de alguma forma, precisa daquela consciência do lado dele pra não ficar um louco de vez. Porque quando o Pinkman se afastou dele, é que ele foi pro caralho de uma vez. É. Mas a gente vê a transformação do Pinkman, ele é meio diferente, até porque ele passou por situações piores, né? Perdendo a namorada, e o amigo dele que ele pede pra vender droga também morre. Pois é. Então é muito mais traumático pro Pinkman do que pro Mr. White. E acho que também a própria convivência com o cara que era o professor babacão dele, de repente começa a se transformar num monstro. Deve ser meio aterrorizante pro cara, por mais que ele queira continuar sendo o malandrão, eu sou o Jesse Pinkman, bitch, ele tá convivendo com um psicopata agora, né, velho? Então é diferente. Os dois passam, inclusive, pela mesma situação e tem comportamentos completamente diferentes. Quando, primeiro, o garotinho, né? Os caras matam um garotinho lá, o Gus manda matar um garotinho. O Pinkman fica desolado, destruído. Ah, o garotinho que era traficante, né? Isso. O Mr. White, ele fala, eu tô chateado, mas isso passa, faz parte. E quando depois o cara lá mata o garotinho de família, motoqueiro do deserto, o Pinkman vai pra merda de novo e o Walter White tá assoviando e fazendo metanfetamina, sabe? Então, essas experiências pregressas deles fizeram eles ter reações diferentes até em situações similares. Talvez, o Pinkman não esteja tão Breaking Good no sentido que eu falei. Tudo bem que ele largou as drogas. Não largou que ele tava fumando baseado no último episódio. É, porque tava muito na merda, né? Mas então ele vai largando, ele vai largando. Ele larga e volta. Talvez eu tenha tido essa percepção porque o contraste dele com o Walter White vai aumentando muito. Sim, sim. E talvez porque ele esteja no mesmo lugar e o Walter White tá se afundando cada vez mais. É que o contraste é tão absurdo que ele parece que tá melhorando. Mas na verdade ele passa a ser capanga de traficante. Ele não melhorou tanto, né, cara? É isso que eu tô falando. Talvez eu tenha percebido isso por causa do contraste. Não porque... Mas é pelo fato dele deixar de ser um drogado. Ele melhorou sim, porque até as roupas dele mudam. Ele começa a usar roupas menos enormes. Ele dá uma limpada. Ele deixa de ser aquele... Mas assim, ele deixa foi... Deixa de ser meninão e vai aparecendo uma... Mas o Pinkman, ele foi pro inferno foda. Que tem um período ali da série que ele tá um lixo completo. Não, que a casa dele fica aberta pra quem quiser entrar. O cara, ele tá tão atormentado. E eu acho esse personagem muito maneiro porque ele é muito profundo, né, cara? Assim, o sofrimento do cara é tamanho que ele precisa de gente, barulho o tempo inteiro pra ele não pensar nas merdas, cara. Que estão incomodando ele. Isso é muito foda, cara, no seriado. Porque você tem que passar do layer inicial pra entender o que tá acontecendo. Que não é só um maluco drogado. Que aquilo ali é uma fuga do caralho. Ele tá desesperado, cara. É muito maneiro. Não, e o Walter White, no final desse ciclo, vai salvar ele lá na Cracolândia, né, cara? O cara tava pra morrer ali. E é interessante esse lance, que ele ia morrer, o Pinkman, o personagem ia morrer no final da primeira temporada. Mas os produtores desistiram porque gostaram demais do ator e do jeito que a coisa tava indo e desistiram. Mas ele ia ser meio que o amigo que morreu e ia ser um gancho, entendeu? Pro futuro da série. Mas pras temporadas seguintes, ia ser aquele cara, aquela boa lembrança que o Walter White ia ter. Mas acabaram desistindo disso porque o personagem mandou muito bem e ficou. O Pinkman é demais, cara. Ele é tudo nessa série, cara. Porque ele não é bandido, né, cara? Ele é um cara drogado que queria viver com os amigos na farra. Ele não é propriamente bandido. Não. Ele não é aquele cara, é o típico cara que vive o momento, né? Ele tá na bandidagem. É porque ele não sabe fazer outra coisa. Ele tentou arranjar um emprego, não tentou? Não lembro agora. Ele tenta arranjar um emprego, mas o cara vê que ele vai trabalhar pra ganhar pouquíssimo. Entendeu? Ele fala, não, então, né? Yeah, Mr. White! Yes, science! A única coisa que eu não aguento na série que não me desce são os gêmeos, aqueles dois gêmeos. Ah, você achou muito, muito quadrinhos aquilo? Aquilo é muito forçado, não. Porra, tem uma coisa toda... assassinos? Dois robôs, dois T-1000. Ah, que eu acho aquilo muito maneiro, cara. Você achou distoante da realidade da série, é isso? Distoante total, não precisava. Eu entendi você, acho que é um pouco distoante, sim. Eu acho que o Hank que ajuda quando eles aparecem, né? Que aquela sequência cara, a sequência eles matar do Hank. O Hank. É. Puta, aquilo é a melhor. Aquilo pra mim foi a parada que eu mais vibrei na série inteira. É, fala muito naquilo. A cena de maior emoção pra mim na série foi aquela cena. Espetacular. No estacionamento, né? Quando eles vão matar. É foda, foda pra caralho. Então, tem toda uma coisa de assassinos mexicanos, quando eu tô apresentando os personagens, eles estão passando por algum. Eu não me lembro exatamente o local onde eles estão, mas tá rolando uma espécie de ritual pra uns deuses lá, tem uns caras se arrastando isso, e tudo. Isso. É tudo meio teatral demais, né? Fica destoante do resto da série mesmo. É. Mas eu entendi. Ficou um pouquinho destoante, mas é que talvez eles tenham tido a vontade de criar esses super badass pra dizer que o Hank é muito mais badass do que eles, entendeu? Sim. Mas tem uma coisa que é engraçada, é que quando eles vão entrar nos Estados Unidos, eles matam todo mundo, né? É. Quando eu vi aquilo, eu fiquei meio assim, porra, mataram todo mundo no caminhãozinho, né? Os outros imigrantes ilegais que estavam entrando. Mataram todo mundo, eu fui assim, porra, mataram todo mundo. Coisa mais sem sentido e tal. E aí, tipo, recentemente aconteceu. Tipo, mataram um monte de gente lá entrando nos Estados Unidos. Não. Beleza então, que tem acontecido, Marco. Mas que legal que tu trouxe essa cena, até porque também é distoante essa cena. Eles dois caminhando, explodindo, eles não olhando pra explosão, como qualquer filme aí de ação, sabe? Uhum. Não precisava, acho que não precisava. E eles nem contribuem tanto assim pra série, né? Eles nem contribuem tanto assim. Não, eles deixaram o Hank na merda, né, cara? Essa foi a contribuição deles. Não, mas podia ter acontecido de outro jeito, entendeu? Eles não são, tipo, o Gus Fring. Eles são um personagem ali. Eu entendo o que vocês estão falando. Pra mim não incomodou tanto. Mas eles têm uma função ali, que é amarrar o tio lá, o tio da sinetinha. Exatamente, A toda essa parada. Porque por que que o tio ia ter tanto ódio do Walter White e do tal? Cara, quando ele chama a polícia e mija na frente da polícia. Demais, cara. Muito bom. Esse personagem é muito maneiro, porque ele aparece a primeira vez naquela casa maluca. Aquilo é mais maluco que os gêmeos, cara. Eu tenho uma casa que é uma sauna no meio do deserto e meu tio, eu tranco meu tio aqui. E aí fica, tio, come. Cara, aquela cena é muito angustiante, cara. Aquele tuco louco falando pro tio, come, tio, porra, tio, me deixa comer, tio. Eu já falei que sou eu primeiro, tio, depois de você. Caraca, meu irmão, que merda é essa? O que tá acontecendo? É muito escroto, cara. Toda aquela situação vai te dando uma tensão escrota. Dá atenção porque eles querem envenenar o cara, né? Querem envenenar e o tio tá com aquela merda, aquela sineta e... É muito bom, cara, é muito bom. É muito... E aí ele costura todo esse tio maluco que aparece ali, que vai preso, pra no final da temporada o tio ser o instrumento que o Walter White usa pra explodir o Gus, cara. É muito maneiro. E aí maneiro. Tem outro sinal, que é o Gus se explode... Igual o ursinho que aparece no primeiro capítulo. O ursinho tá com a cara explodida pela metade, sem um olho. Igualzinho o Gus. Cara, é muito foda. Puta, o que eles faziam nessa, né? De botar um acontecimento, nice, né? E aí você fica, caralho, como? Como? O que, que é isso? Que olho é esse? É um ursinho. Cara, tem corpos. Corpos em cima do carro. Você fica maluco, que né, cara? Por que o carro do cara tá destruído? Você fica louco, né, cara? E mesmo com a última tomada, que é aquela que mostra todo o bairro, e aquela fumaça, e os caras com aquelas roupas, tu ainda não pensa que foi um avião. Você fica, o que esse cara fez, meu irmão? O que esse cara fez de explodir o bairro, cara? Eles ficaram a temporada inteira dando teaser disso. Sabe o que é mais incrível? Que depois, lá na frente, mesmo você vê, foi um avião que explodiu, beleza, não tem nada a ver com ele. Aí depois você descobre que foi ele, sim. De certa forma, foi ele. A filha e tal. Ele matou muita gente, então, né? Dá pra comer. Essa menina, ele não matou, mas... Ele deixou ela morrer. A omissão, né? Ele deixou ela morrer. E ali ele começou a ficar meio maluco, cara. Fez? Ele virou ela. Ela tá de lado pra não. Eles dormem. Eles tinham uma viagem de lado. Ele não virou ela. Virou. Não vira. Ele não toca nela. Não? Não toca nela. Foi só de ter negligenciado mesmo. Meio que deixando ela morrer pra que o Jesse pudesse deixar de usar droga e tal, né? Foi meio que lavando o Jesse. Isso, ali ele lavou a mão. Ele falou, não vou mexer. Mas ele agiu como um pai. Não pode ser que ele salvou o filho querendo. Né? Porra, calma aí, né? Não. É que o Alexandre em off aí disse que o Kevin Costner quis. Educar o filho, pô. É, a forma, né, Kevin Costa de resolver as coisas. o Kevin Costa tava no ouvido dele. Deixa morrer, que é melhor pro Jesse. Mas olha só, ele não deixou ela morrer só porque era melhor pro Jesse. É porque por causa dele também. No final das coisas, ele tem uma certa relação ali paternal ela com o Jesse. Ele gosta dele. Do Jesse, mas ele pensa antes nele, né? E o Jesse é importante pra ele porque ajuda ele, né, cara? Isso é bacana trazer, Azaghal, até porque a única vez em que ele fala em menção familiar ao Jess, que ele menciona como parte da família, é com o pai da Jane, que eles estão tomando um traguinho lá, e ele diz que eu tenho um sobrinho, né? Ele demora pra dizer qual é parentesco. O parentesco, que ele fala sobrinho. Então tem essa relação, sim. Mas é engraçado porque eu, assim, a minha impressão na série é que ele tem uma relação muito mais emocional com o Jesse do que com o próprio filho. Do que com o próprio filho, exatamente. Ah, tem, sem dúvida. O cara matou, os caras atropelou os malucos, cara, pra salvar o Jesse. Foi buscar ele na Cracolândia. Ele tem vários momentos em que um salva o outro, né? Ele atropelou quem? Me lembra dessa cena aí que eu esqueci. Ué, o Jesse vai se vingar dos dois caras que mataram o garotinho que era filho, irmão da namorada dele. Sim. A criança que vendia droga, sim, ali. A criança que vendia droga de bike. E os caras iam trucidar o Jesse, que é um franguinho, né, cara? Uhum. Ô, Marco, mas tu esqueceu disso, Marco? E aí o Walter White vem de carro, atropela os dois, sai do carro, puxa a arma e dá um tiro na cabeça dos caras. Puta. Lembrei. E vira pro Jesse e fala: Run! Run. Então manda mais uma célebre frase de Mr. White, que é o tal do Run! Run! É muito bom. E acho muito melhor quando ele fala assim: Jesse! Jesse! Jesse! É, muito bom. Ele fala meio sacudindo a cabeça pra um lado e pro outro, né? Assim. É muito bom. O Jesse também é a única pessoa que ele sabe que ele pode confiar. Todos os outros ele não confia. É verdade. Inclusive na esposa, né? Ele não confia na esposa. Não confia em ninguém. Ninguém. Isso é uma verdade foda. Ele só confia 100% no Jesse, cara. 100%. E o Jesse já provou que ele é confiável, né, cara? Já, cara. Ele foi matar o outro químico. Cara, essa parte é tão escrota, cara. Tão escrota de foda. Porque você fala, tá tudo armado pro Walter White morrer, né, cara? O cara já botou um outro químico pra copiar ele, já mandou o Miguel, os caras estão cercando, ele faz um plano. Puta, cara, tem que matar o cara, não vou conseguir matar, você tem que matar. E aí, coitado do Jesse, né, cara? Que tem consciência e tal, fica naquela situação, mata o cara e vai pra merda, né, cara? Vai de novo pra merda, né? O químico era sangue bom, né? Era um cara legal. Era um nerd. Ele era um nerd que tava trabalhando pro traficante. É a versão, mano, Jovem Nerd vendendo drogas. E que sabia, né, idolatrava o Walter, né? E sim, idolatrava, totalmente. Não, e a cena com o Jesse apontando a arma pro Gale antes de matar ele, que é muito bom, ó. Você consegue ver a expressão dele de, cara, porra, eu tenho que te matar, eu não queria, isso vai acabar com a minha vida, mas eu tenho que fazer. É terrível essa cena, cara, porque você vê que ele tá fudido, cara. Ele tem que fazer. É interessante ver que o Mr. White confia completamente no Jesse, mas no final você ainda vê que ele ainda trai o Jesse, né, fazendo aquele lance todo de envenenar o garoto e culpar o Gus e tal, pra tentar ocasionar a morte do Gus e tudo mais. Exatamente, cara. Porque ele tá ficando cada vez pior. E é muito louco, porque o Jesse passa a não confiar mais no Walter White, né? Tanto quando o garoto tá doente e aí ele acha que foi o... Ele chega aí na casa pra matar, bota a arma na cabeça e o Walter White fala, não, foi um plano do Gus, o caralho. E na verdade era tudo um plano do Walter White. Isso. E aí o Jesse depois se sente culpado pra caralho, começa a chorar quando eles acham lá a cápsula daquele veneno. Ele começa a chorar, porra, eu ia te matar. Cara, é muito maneiro essa cena também, cara. Esse moleque manda muito bem, cara. E aí no final da quinta temporada, quando o Mr. White leva a maleta lá com o dinheiro dele, né? A parte dele. Final da metade daquela temporada. Isso. Eles se despedem e tal, e aí o Jesse abre a maleta, caralho, tem lá 5 milhões de dólares, e ele joga a arma longe, quer dizer, ele tal. Não sabia o que esperar mais desse cara, né? Que ele conhecia, que ele deu a vida pelo cara. Sabe, né? Mais o que esperar. E é legal porque você vê que ali que o Jesse tem o street smart, ele tem a honra da rua, né? Tipo, por mais que ele não confie no Walter White, quando o Walter White faz alguma coisa que precisa da confiança dele, ele é fiel, ele é leal. 100% assim, ele leal. Ele não perde a honra da rua, ele tem a honra dele ali que ele não, aquilo ali não sai por nada. Yeah, Mr. White! Yes, science! E uma cena épica pra mim também, quando a Skyler pega o dinheiro pra pagar lá o amante. Puta que pariu! E ele vai em casa e descobre que não tem o dinheiro e começa a berrar e a câmera vai se afastando, mostrando que o buraco ali torna como uma cova, né? Ele deitado, uhum, e vai se afastando a câmera assim, só fica o quadrado, o retângulo. Ele vai morrer, né, cara? Ele vai morrer. Where is it? Where's the rest? The money, Skyler. Where is the rest? Skyler, where is the money? I gave it to Ted. What? You did what? Walt, I had to. For us, for the family. I swear. Walt. You gave our money to Bennett. Walt, please, please just hear me out, please. É demais aqui. O Sol fala, cara, eu tenho esse cara que faz você desaparecer. É caro, mas o cara faz você sumir. E aí ele gasta pra matar todo mundo, ele tem que fugir. E de repente... Vou pra casa, cadê o dinheiro? Quem nunca passou por isso? In the little village where I was born, life moved at a slower pace, yet felt all the richer for it. There, my two uncles were known far and wide for their delicious cooking. They seasoned their zesty chicken using only the freshest herbs and spices. People called them Los Pollos Hermanos, the Chicken Brothers. Today, we carry on their tradition in a manner that would make my uncles proud. The finest ingredients are brought together with loving care. Then, slow cooked to perfection. Yes, the old ways are still best at Los Pollos Hermanos. But don't take my word for it. One taste, and you'll know. Los Pollos Hermanos. O arco do Gustavo Fring foi especial, cara. Foi muito foda. Porque essa série, a gente tá falando aí de escalation, né? Escalar, tudo é escalada. Tudo é tipo assim, terminava a segunda temporada e eu falo assim, caraca, pra onde ele vai daí? É, cara. Aí, terminou a primeira temporada, eu falava isso. Terminou a segunda temporada, assim, ele tava subindo na hierarquia do tráfico e tal, e da bandidagem. E aonde tanto, é que ele vai parar? Tanto que acabou a quarta temporada e eu falei, caralho, mais uma temporada pra quê? É, acabou. O cara já fechou. Né? Depois disso é enrolação, eu acho. É, porque quando ele chega nos Pollos Hermanos lá, falando com o cara que era o fodão, então porque ele, porra, matou o Tuco, parecia que era o drug lord do Tuco, né? Era um merda, né? Tinha um cara muito mais fodão por trás, né, cara? Foi tão interessante porque o Gustavo Fring, ele era o oposto do Tuco, que era um cara explosivo, malucão, se drogava pra falar com o cara e tal. E o Gustavo Fring, não, ele é o cara, né? Na beca, educado, aquele tipo Hans Landa, né, cara? O cara que não se exalta. Não, e é o cara extremamente metódico. É o Norman Bates. Esses caras muito metódicos sempre são assustadores, cara. Exato. Isso. Ele é assustador demais. O Gus Fring, pra mim, é muito assustador, cara. Porque você não sabe o que esperar. Eu só achei que no começo ele tinha uma estrutura muito pequena pro que ele era. Estrutura comercial, você fala? Não. O Mike fazia tudo, cara. Ah. O Mike era o chefe da segurança, transportador, ia lá matar os caras. Sabe, era só o Mike e o chinês. É, você não via mais ninguém, né? Depois é que a estrutura dele começou com uns capangas a mais, aí começou a ficar com mais cara de crime organizado. Mas sabe o que eu acho que é isso, cara? Isso eu acho que é um jeito dele mostrar a relação, porque esse tipo de criminoso, pelo menos segundo o que se sabe na teoria, eles não deixam as pessoas se conhecer muito pra não ficar fácil dele cair, entendeu? Então, ele... o Mike sendo o único ponto que existe entre o Gus e você, espectador, entre o Gus e o Walter White, é um jeito dele mostrar isso, não. Existe uma estrutura, mas ninguém sabe qual é, exatamente pro cara não ficar exposto, entendeu? Eu acho que é uma metáfora aí. É, tanto você vai descobrindo depois que os outros sócios do Gus, que tem uma galera, que tinha outros capangas também do Mike. Agora, esse Mike... Ele, cara, quando ele morreu, eu fiquei tão abalado, tão acabado, cara. Eu gostava muito dele. O Mike era muito foda. Eu tenho certeza que ele era um personagem que ia fazer uma participação e que ficou. Porque foi muito bom, né? Se vocês não lembram, não sei se todos recordam, mas ele aparece primeiro fazendo um job pro Sol. É. Pro Sol Goodman. É isso aí. Que a mulher morre, aí ele... eu tenho um cara aqui que vai te ajudar. E aí ele manda o Mike. Isso. O Harvey Keitel lá no Pulp Fiction. É tipo Mr. Wolf, né, cara? Exatamente. Ele é o declínio. Ele vai... Aí depois ele... mas na verdade eu tô fazendo só um bico aqui, porque eu tô tranquilo. Isso até me... Frila. Exato. Frila de cleaner. É, isso fez até me questionar, porque, tipo assim, cara, depois como você vê que ele é um fodão, um cara, tipo, o braço direito do Gus, você fala assim, cara, esse cara tem um trabalho full-time com o Gus. Ele não tem tempo de trabalhar pro Sol, advogado de merda, entendeu? Aí você pode dizer hoje, que o Sol é advogado dele, então por isso que ele fez uns favores pro Sol e tal. Mas pelo que aparenta depois, no desenvolvimento da quarta temporada, é que o Mike, ele é full-time. Ele é o braço direito do Gus. Com certeza ele é, mas é o que eu falei. Ele gostou pra caramba da participação dele. Yeah. Vamos deixar, isso aí ninguém vai lembrar. Mas nós lembramos. Mas eu achei legal. Eu gostei muito desse personagem. Eu gostei muito da segunda faceta dele, de ter uma neta e de cuidar dessa menina. Nossa, cara, achei aquilo tudo muito incrível, assim. Eu também fiquei dele, foda. Né? Eu também fiquei chocado com a morte dele, mas eu achei que serviu ainda pra mostrar como o Walter tá nesse ponto já de psicopata, né? Quer dizer, o fato dele matar um cara tão foda como o Mike mostra que realmente a gente tá lá, pô, a gente já viu de tudo, né? A gente, a partir dali, é ladeira abaixo. Entendeu? E eu vou te falar que o Mike era a última pessoa que o Heisenberg / Walter White tinha medo. Sim. Porque nessa cena que ele mata ele, ele vai levar a maleta de kit de emergência dele pra fugir. E aí ele tá em pé com a maleta e o Mike vai chegando perto dele e ele dá uma leve recuada. Quer dizer, ele tá com medo do cara, meu irmão. Você vê que o tiro que ele dá é meio uma reação meio desesperada e atrapalhada. O Mike vai pro carro, o Mr. White volta pro próprio carro. Daqui a pouco ele passa correndo e dá um tiro de qualquer maneira no vidro do carro, né? Pá! E aí o carro acelera e bate e ele sai do carro e acaba morrendo na sequência. Mas você vê que ali, ele não tá o say my name, o caralho. Ele tem cagaço foda do Mike ainda, cara. Ele matou, tipo, a última ameaça que ele considerava. Eu acho que a partir dali, ele passou a ser esse cara que manda matar mesmo, que negocia com neonazis. Pô, olha a situação do cara. O cara tava num quarto de motel, sei lá, 4 neonazistas, todos tatuados, suástica na testa, caralho. E o cara tá tranquilo, olhando um quadrinho. E os caras, olha, do jeito que você quer, não vai dar pra fazer não, malandro. 9 caras, 3 pesos diferentes, complicado ele. Não é meu problema, eu tô pagando pra vocês fazerem. Sabe, porra, cara, que sangue frio é esse, meu irmão? É. Tipo assim, o cara matou o Mike e falou, matei o Mike, que eu considerava o cara foda pra caralho, sei lá. Agora eu mato qualquer um, sabe? Agora ninguém tem... Agora acabou mesmo, eu sou o rei da parada. Exatamente. Yeah, Mr. White. Yes, science. Eu acho o Hank um personagem genial, cara. Eu a forma incrível, como ele investiga, cara, as coisas, ele faz as conexões. É, o bom humor dele, né? E o bom humor. O que é quando ele diz que ele entra no colégio pra investigar a máscara que eles acham no deserto e passa uma mulher do colégio, alguma funcionária, e ele diz, a bunda dessa mulher parece uma cebola, me faz chorar. Não, e fora que ele é um cara que tem balls, né, cara? Ele é um cara corajoso, durão. Ele é um policial como a gente não via há muito tempo, assim. Ele é tough guy. Ele não é o que, como, né, o modelo de policial, acho que como o Guga falou, né? É inflado, cabeludo, não sei o que lá. Mas ele sai na porrada, ele participa de tiroteio. Porque é o policial de verdade da vida real, se o cara participar de um tiroteio, ele fica fodido, meu irmão. Porque um tiro de fuzil, um tiro de revólver, te arrebenta pra sempre, cara. Não é esse negócio de Rambo que sai cauterizando bala de fuzil no abdômen e continua na guerra. É uma parada bem real, sabe? E o cara, teve episódio que ele sai na porrada, que ele vai pra um bar, não tem nada a ver. Ele tem ataques de pânico, né? É. E ele é bom de briga, agora, cara. Ele teve alguma situação que ele ficou com ataque de pânico, aí ele entra numa briga exatamente pra isso, pra ver que ele não tá perdendo controle. Quer dizer, pra ver que ele não tá perdendo controle do medo dele, né? Teve também um momento onde ele foi transferido lá e viu a cabeça do Danny Trejo explodindo na tartaruga, ficou todo zoado da cabeça, traumatizado e tal. Ah, e a cena é quando também enrolam o Hank, né, que eles estão lá no carro, tá o porra, o essa Hank. Cena é muito foda, cara. E daí dizem que a Marie tá passando por, né, tem um acidente de carro, algo assim. O Walter White fode muito o cara mesmo, ele fode muito o cara. Ele fala, ó, liga pro hospital e fala isso, né, que caralho, cara. E sobra pro Pinkman, né, no final. Eu acho genial que pegaram esse ator, que é um ator que sempre fez papel de coadjuvante nos filmes de ação. Ele era, não sei se vocês lembram dele, mas ele era um dos policiais que morreu no Máquina Mortífera 2. Isso. Ele era um Vingador do Futuro também. Ele era um alienígena, um mutante, isso. Sei lá. Caraca, ele era o cara do o alienígena lá do Bar das Putas. Exatamente. O mutante. Cara, nunca ninguém tinha aproveitado ele num papel, porque ele não faz o estereótipo, né? Abdômen definido, bonitinho. Pô, o cara é genial, um dos melhores policiais das séries de TV. Ah, ele é o herói da série, né, cara? Ele é o herói. Ele é o cara mais correto da série, né? Ele é o cara modelo bom, americano, né? Mas assim, Guga, que legal que tá trazendo isso, por causa que também o Tuco, né, que faz o Tuco, também fez várias pontas em vários filmes, como coadjuvante do coadjuvante, é. E arrebentou como Tuco. Arrebentou. Cara, arrebentou. O cara que fez a minha tatuagem em Nova Zelândia, eu olhava pra ele e vi o Tuco. eu acho que ele põe o Zé Pequeno no chinelo. É, o Tuco é muito bom. O Tuco bom. Era muito louco, cara. Yeah, Mr. White. Yes, science. Saul Goodman. O Saul é fantástico, porque como todo personagem, ele é apresentado sem muitas pretensões, né? Ele aparece como... Ridículo. É, o advogado de, sabe, Better Call Banco Saul. Banco de praça. Cara, né? Banco de praça. Aqueles caras que vendem fiança, né, cara? Que a gente vê... Porta de cadeia. Cara, porra, e o cara é um gênio, cara. O cara manda muito bem, ele livra todo mundo o tempo inteiro, cara. É inacreditável. Eu acho que aqui no Brasil pode ter muita gente achar que ele é um cara meio irreal, mas é... Só pra quem não sabe, nos Estados Unidos é uma realidade total esse tipo de advogado. Porque nos Estados Unidos tem outdoor escrito Aggressive Attorney. Exato. E aqui no Brasil, advogado é proibido de fazer publicidade. Lá exatamente. Eles podem. Lá eles podem. Então existe, e além do mais, com a justiça americana que a gente sabe, existe todo um comércio, entre aspas, de processos, né? É um mercado, né? Você é atropelado. E aí, cara, eu já fui lá e vi na TV propagandas assim, você foi atropelado, é vítima de erro médico e tal, liga pra mim vítima agora. Que de erro médico, eu já vi no metrô de Nova York. Eu já vi um absurdo do cara chegar assim, ele pegar um maço de dinheiro e falar assim, o que você acha desse maço de dinheiro? Seria bom pra você? E que tal? Aí ele abaixa a mão e levanta cheio de dinheiro na mão. E que tal isso? Eu vou te dar o dinheiro que você merece agora. O telefone é tipo 1-800 Money Now, entendeu? E alguma coisa do cara chegar, ele provavelmente deve te pagar a grana do litígio e ele consegue a grana depois do litígio. Te adianta a grana. É alguma coisa, tipo assim, é alguma outra artimanha que as firmas conseguiram pra conseguir cliente. E esse advogado porta de cadeia, que é o Saul Goodman, existe, cara. Não é uma caricatura, não é uma invenção, é uma parada real nos Estados Unidos. Então isso faz o Saul Goodman ser muito mais interessante, porque ele é um personagem real, cara. Né? E o foda é porque você vai vendo que cada vez ele tem mais conexões, né, cara? Ele começa ajudando o Pinkman, aí o Walter White vai junto, daqui a pouco o cara conhece o Cleaner, conhece como lava dinheiro, conhece o cara que faz você desaparecer. É muito foda, né, cara? Ele sempre conhece um cara que conhece o cara, né? Ele é o Leo Getz, né? O Guga falou que o Hank tá no Máquina Mortífera 2. É verdade. E o Sol é o Leo Getz, o Joe Patch no Máquina Mortífera 2. Exatamente. A construção do personagem é incrível, as roupas dele são bregas. Opa, né, cara, é muito... O guarda-costas dele é um negão enorme, gordão. É muito engraçado, cara. Vocês já viram que tem o site, né, do Sol? Sol o Guga, site, né? É muito que bom, eles fizeram cara. Toda aquela coisa fictícia. Tem com trailers de... Como se fossem uns comerciais de TV mesmo, completos pra você assistir. É incrível, cara. Muito bem feito. Eu ouvi falar que eles... Assim, pode ser boato, tá? Mas eu ouvi falar que talvez eles fizessem uma série só do Saul Goodman. Vou falar um spin-off, né? Meu Deus do céu, cara. Ia ser uma doideira, né, ele cara? É muito... Cara, a parte mais genial é ele falando pro Walter que ele era tão bom de lábia que uma vez ele convenceu a mulher que ele era o Kevin Costner. Isso é genial, porque ele é parecido com o Kevin Costner, cara. If you're committed enough, you can make any story work. I once convinced a woman that I was Kevin Costner, and it worked because I believed it. Foi muito genial colocar essa frase na parada, né? Porque tem a ver com o personagem dele e tá dentro do contexto da aparência dele, né, cara? E o interessante é que, apesar dele ser um advogado bandido, que conhece todo mundo que faz merda e tal, ele é honesto, cara. Ele guardou o dinheiro do Pinkman lá no cofre, não sumiu com o dinheiro. Quando o Pinkman foi lá pegar o dinheiro dele, tava lá o dinheiro dele, entendeu? Ele ficou naquela maluquice, me dá um dólar pra gente fazer a relação. Um dólar no bolso, pra fazer a relação comercial entre advogado e cliente, né? É muito bom. Põe um dólar no meu bolso, cara. Algemado, põe um dólar Essa no meu bolso. Essa cena é genial demais. Agora que eu tô lembrando, puta que pariu, é muito boa. Pra ele ser contratado, né, oficialmente. É, pra eles terem relação comercial. Põe um dólar no meu bolso. Tem um banner. É os princípios do cara, muito bom, cara. Tem um banner no site do Sol, bettercallsol.com, que tá aqui. Get cash now. I can prove that baby's not yours. Call today. Better Call Saul. Muito bom, cara. Muito bom. É isso, você vê. É tão foda que ele é o malandro, né, cara? Ele é o típico golpista malandro. Quando o avião cai, não sei o que lá, aparece o Sol com a fitinha azul em solidariedade. Ó, as vítimas do avião, né? Porque na verdade ele quer pegar as vítimas pra processar, né? É, isso é muito bom, cara. Aquele escritório, cara, com colunas, a Constituição escrita na parede. monte de fundo falso, gaveta um cheia de celular, cara. Muito bom. Ele toca o celular, ele abre a gaveta, tá, milhões de celulares. Muito bom. Mas o maneiro é que ele vai na delegacia, ele vai tirar o Mike, né? Vai levar lá a ordem de restrição. E ele, cara, é foda. Ele peita os caras, bota a ordem de restrição na mesa, faz piadinha e vai embora. Muito maneiro. Mas em outros momentos em que ele é pressionado por criminosos, ele se mostra um cagão, né? Ele é. Dentro da delegacia onde ele conhece e tá parte do ofício dele, ele é um tá cara. Ele tá protegido, né, pela lei também, né? Ele sabe, ninguém vai matar ele ali. É, tanto que quando o Pinkman e o Walter pegam ele pra dar uma dura nele, fingir que ele vai morrer e o caralho, ele acha que é 300 caras, 300 inimigos dele, e ele tá fudido, tá na merda até ele descobrir que os dois eram os dois noobs do caralho, e ele vira o jogo na hora, né, cara? É impressionante, é muito maneiro. Não, e é foda que quando a merda tá estourando pro lado lá do Gus, né, ele pira, né, cara? Fecha o escritório, começa a picar papel. Exato. Começa a trabalhar no quarto de motel, é muito louco. Ele realmente tem cagaço, né, cara, do bandido, né? Ele sabe onde, até onde os caras vão, né? É, claro. E a polícia, ele consegue domar, né, cara? Yeah, Mr. White! Yes, science! Eu queria voltar no Gustavo Fring pra justamente falar isso, tipo, o escalation da parada, e juntando com o Hank, como o Hank era um cara certeiro, que, né, todo mundo duvidava do Hank, e o Hank tava na pista certa o tempo todo. A única pista que ele não acerta de jeito nenhum era o Walter, né, que era a última pessoa. O Hank é esse típico policial dos anos 80, né, da sessão da tarde, né? É o cara que tem um puta feeling, né? É. E aí ele vai por conta própria, tira da pesada, né, cara? Uhum. E vai resolver tudo, né, cara? Mas é engraçado como eu tava passando esse arco do Folha dos Hermanos, vendo assim, caraca, agora ele tá pela primeira vez com uma estrutura industrial, mas ele tá justamente fudido, porque como que ele vai se livrar do cara, né? Ele é o mágico da metanfetamina, o cara da Blue Meth, né? Eu não sei nem se existe metanfetamina azul, se eles inventaram isso pra série, pra ter uma liberdade criativa de dizer que a dele é a mais fodona. Cara, se não existir, agora existe. Agora deve existir. Botaram corante. Agora existe. E aí eu pensava assim, caraca, como vai terminar isso? Só vai terminar em merda, porque ele vai ficar fazendo metanfetamina pra sempre, ainda tinha aquele aprendiz e o cacete. E o final do arco do Gus, cara, ele é tão genial e dá tão nervoso, porque junta toda aquela conspiraçãozinha que o Walter teve que fazer com o veneno, com a ricina, com o moleque indo pro hospital, pra ele conseguir a ajuda do Pinkman, pra poder pegar o cara no plano, achar justamente o que o Azaghal falou, fazer aquela conexão com o Tio, trazer de volta o Tio, porque eles tiveram que explicar toda a relação do Gus com aquele cara, né, que era o capanga lá do mega traficante lá que matou o namorado dele, né, pro cara ver assim, porra, quem é que o Tio odeia mais do que o Walter White nesse mundo, né, cara? Quem, né? Quem é a pessoa que ele pode usar pra detonar, né? Ele descobre esse link dele com o Gus, cara. E a cena da explosão... Eu acho que eu vi umas 300 vezes a cena da explosão dentro do hospital lá da... Eu vi umas 3 vezes pra entender que era verdade. Tipo, que aconteceu mesmo, sabe? Eu vi umas 3 vezes. Eu voltava, via de novo, voltava. Aconteceu mesmo? Peraí, deixa eu voltar. Não, é foda porque o cara sai da sala e você fala, não. É, o cara não sobreviveu, né? Não. Aí corta, o cara tá desfudido. Mas é legal, porque o Gus era um personagem tão forte que uma cena dessa que deveria ser meio chacota, sabe? Pô, o cara sair com meia cara destruída. Mas ele é um personagem tão foda que você tira o chapéu e fala, tudo bem, vai. Ah, ele pode. Metafórico, né? Meio ilustrativo. É um negócio meio licença poética pra ser meio... É, meio muito maneiro. Exatamente. Tanto que as nossas reações vendo essa cena, desde o sininho batendo, é assim, caralho! Aí explode, caralho! Aí ele sai... Não é possível, aí, caralho! É isso, cara, é essa cena, cara. Eu lembro de dar vários gritos, cara, ele fica maluco, eu lembro. E ele era tão intocável, né, que parecia que era impossível aquilo acontecer, né? O cara não consegue chegar nele, né? Ele chegar perto da casa dele e o cara ligar pro teu celular, Walt, vai pra casa. É. O cara era intocável, cara. Isso que era muito louco, né, cara? Porque o Mike fazia tudo, isso era vigia 24 horas. O cara fazia tudo. O cara fazia transporte da droga no carro, o cara ia no México no tiroteio, fazia vigília 24 horas na casa do Gus, fazia freelancer de cleaner. Porra, o cara era multitarefa, era homem múltiplo. O Mike era o Droopy, cara. É, não, e é foda depois dessa cena que o Gus morre, né, que a Skyler tá nervosíssima, né, porque sabe que houve a explosão. Aí ela pergunta, o que aconteceu? Ele falou, eu venci o Walter White, né, cara, as é muito foda. As frases do Walter White, né, cara. Eu venci todos eles. Cara, é muito foda, é muito foda. What happened? I won. tem até uma frase que ele fala depois pra ela, que ele fala assim, você parece que você não tá entendendo. A gente não corre perigo de nada. Eu sou o perigo. I'm cara, not é muito in foda. Danger. I am the danger. Não, ela fala assim, você não sabe o dia que vai chegar alguém batendo aqui na nossa porta, né? Que vai matar a gente. Aí ele fala assim, I'm the one who knocks. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Sou eu que bato na porta. Minha né? frase favorita da série. Eu acho que é uma frase que é onde demonstra, como o Marco mesmo disse pro o espectador menos intelectualmente desfavorecido, é onde ele percebe, cara, o Mr. White se transformou. Ele é agora um criminoso fudido. É esse momento aí. É quando ele olha pra ele e fala, I am the one who knocks. esse é o momento. Sabe? Exatamente. I am the danger. Aliás, isso o Gandalf fala, né, também no Seus Anéis, no livro, né? Eles ficam falando, ah, fulano não é perigoso, Saruman é perigoso. Ali, eu sou perigoso, você é perigoso, né? Para os nossos inimigos, nós somos perigosos, né, cara? Tem outro ponto também, que é, até falando um pouco dessa força do Walter, é que, ao mesmo tempo, ele continua na merda, na mão do maior vilão de todo homem, a esposa. A esposa trai ele e ele fica na merda. A esposa é o único que compete pau a pau com ele. É, né, é que nem falando do Dragon Ball, né? O ser mais poderoso do universo não é o Goku, é a esposa dele, cara. Que dá porrada na cara, que dá tapa na cara dele. Dá tapa na cara dele. Como é que era o nome dela? A Titi, e no caso a Skyler. Eu gosto muito do personagem da Skyler. Eu acho demais, cara. A portuguesa odeia a Skyler. Cara, odeia. Por quê? Eu gosto porque a mulher escrota traiu o cara, não sei o que ela é. A opinião dela. Mas eu consigo entender esse cara. O tempo todo, cara. Ela fala assim, o cara é bandido, pô. O marido dela virou bandido. Ela fala, agora eu vou fazer o que eu quero também. Sempre quis dar pra esse cara, nunca pude. A portuguesa fala, o cara tá aí pra salvar a família. Se fudendo, a mulher vai dar pro outro. Ela fica putaça, não, cara. Mas caralho, ela tava numa situação de merda. Inacreditável, não sabia o que aconteceu. O cara tá sumindo, o cara desaparece. Aparece final de semana inteiro e fala que foi pro lugar e não foi. Fala que foi pra pelado. Aparece pelado, cara. Aliás, sensacional. O cara fingir que teve uma amnésia pra ele pelado, ser resgatado pelado. Caraca, no... Isso é muito bom, né? Esse é o plano mais ousado do mundo, né, cara? Cara, quando a Skyler, ela vem e sussurra no ouvido dele, I fuck Ted. Nossa, cara, essa cena me deixou arrasado. É, porque o nome desse episódio é IFT. É, né? IFT, né? I fuck Ted. IFT? IFT. IFT, né? Isso foi um golpe, né? Como nenhum inimigo do Walter White conseguiu dar nele, né, cara? Esse I fuck Ted. É, o cara fica na merda. O cara tá rei do crime. Ele tá feliz, ele cozinhando. Como é falar a verdade? Como é bom falar a verdade? É, exatamente, né, cara? Cara, essa é uma série de catarse, cara. Eu consigo achar a mulher escrota porque, cara, olha a situação da mulher, cara. Tá na merda. Quem somos nós pra julgar também? Quem somos nós pra julgar? Cara, ela fez exatamente o que ele fez, cara. Só que ele fez de um outro jeito. Né? Exatamente. Ele fez do lado profissional dele, que ele quis cagar tudo. Ela fez do lado pessoal, sentimental. Mas olha só, eu aqui, juntando minha opinião da portuguesa. O cara tava fazendo aquilo tudo até então, um pouquinho antes. Pela família. A mulher não fudeu com o Ted pela família, né, cara? Ela não tinha como ser. Eu vou fuder com o Ted, isso vai salvar minha família da bancarrota. Mas ela fez por orgulho. Ele fez muito por orgulho. Não foi orgulho, foi vingança. Melhor ainda, então. Ela é vingativa, assim. Mas olha só, ela não tinha como conceber aquela história toda. Ela nem sabia de nada. Então não tem como culpar a mulher na situação dela, entendeu? Você se coloca no lugar dela, velho. Ela descobre, de repente, que o marido dela tá cozinhando metanfetamina. O cara era um pai de família e tal, então... Mas que fosse cozinhar também, Cauê, não fosse dar, porra! Não, mas aí ela fazia o que ela quis, entendeu? Ele fez o que ele tava querendo fazer. Ele chutou o balde na questão química, né, que ele queria chutar. Ela chutou o balde na questão sexual, porra. É o jeito que Kevin Costner disse. Arrumar um emprego ela não quis arrumar, né? Não, cara, porque assim, não tem como ter fidelidade se não for bilateral, entendeu? Se o cara é infiel a ela nessa questão, ele deixou de contar. Ela não precisa ser fiel a ele, porra. Ela não precisa. Então foda-se. Agora eu vou fazer o que eu quero. E ela é a mulher que ela fica com aquele negócio remoendo, né? Ela tava na dúvida se ele tinha dois celulares, né? Porque ela ouviu um celular, mas não tinha ligação nenhuma quando o cara desapareceu, né? Aí depois ele tomou um remédio lá pra fazer a cirurgia, ficou loucaço. E aí falou que tinha outro celular, né? Ah, deve ser meu outro celular. Tava loucaço. E aí a mulher ficou com essa porra na caraca, na cabeça. E aí o cara tá bem, o cara tá recuperado. Tudo certo, tudo beleza. Ela, e o outro celular, hein, malandrão? Vamos falar disso agora? Cara, a mulher não esquece, né? Mas fica ali remoendo, cara, pra sempre. E é vingativa. Ué, mas foi assim que o Bin Laden morreu, meu irmão. A mulher não esqueceu, cara. Você vê, é assim que o Mr. White acaba... Eu não sei se eu tô enganado, mas é mais ou menos por causa disso que ele acaba compartilhando com ela toda a história, porque ela coloca em xeque a fidelidade dele, né? Então ele é tão fraco perante a Skyler que ele fala, tá, é o seguinte, eu não tô te traindo, eu tô fazendo droga, que é pra, sabe, não se indispor com ela, é mais ou menos isso, não é? É, isso aí. Basicamente, ali eles estão discutindo a questão de traição e de fidelidade, né? Ele foi infiel com ela e não contar a verdade, que era a parada mais preciosa pra ela, dele. Tipo, a parada mais preciosa não era que ele estivesse fazendo sexo ou não, é que ele contasse a verdade, que ele compartilhasse a verdade. E aí ela foi e deu troco vingativa, como toda mulher, na mesma moeda. Só que na mesma moeda, é assim, no peso, né? Ou seja, pra ele, a coisa mais preciosa não era a verdade ou a falta de verdade. Ele, como todo homem, ele tá cagando pra verdade ou pra falta de verdade. Só que o lance do corpo, do sexo, era muito importante pra ele. E ela foi e deu troco pra ele na mesma moeda. Mas aí depois as coisas voltam, eles voltam a se suportar, e ela até corta o caso que ela tava tendo com o cara, enfim. Ah, ele morre, volta, né, porra? Até porque ele vira um vegetal, é meio difícil. Não, mas ela corta antes disso, ela corta antes disso. Isso, ele vira um vegetal, não morre. Agora, uma observação rápida referente a Skyler. Ela deu uma embaragada forte, né, da segunda pra terceira temporada, né? Ela deu uma embaragada. Ela deu uma engordadinha. Mas ela envelheceu. Mas eu acho que ela engravidou, não foi, não? Ela deu uma envelhecida forte. É possível. Forte. Mas ela emagreceu, eu vi ela na pré-estreia da nova temporada, e ela tava bem magrinha, então ela emagreceu bastante. Pode ter sido que ela não sei se ela teve grávida mesmo. Eu acho que ela engravidou. Eu acho que ela foi pro futuro, ela ouviu o cast e voltou, né, pra emagrecer, porque, pô, a Zagal dizendo que ela deu uma embarangada, pensou. Ah, deu uma embarangada forte ali, não. Eu acho ela da hora, viu? Eu acho ela da hora. Ela perguntando o que é mil. Quem perguntou? Ela, quando ela vê o site do Jesse. Ah, tá. Ah, é? Eu não lembro. Ele diz que ele tem uma observação que ele adora MILFs e ela. MILFs. Who the hell are you? You know. You all know exactly who I am. Say my name. Do what? I don't have a damn clue who the hell you are. Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Fring. Bullshit. Cartel got Fring. You sure? That's right. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right. A última temporada, quer dizer, a metade, a primeira metade da última temporada, porque estamos fazendo esse Nerdcast lembrando antes do final da última metade da última temporada. Então, se já acabou a temporada, vocês estão vendo esse Nerdcast, não falaremos sobre o final porque não sabemos o que aconteceu. Peraí, é final da série pra sempre? É. É, pra sempre. Não tava sabendo disso, não. Ah, brace yourself. Só tem mais 8 episódios, mano. Dois meses. 8 episódios, pra fuder tudo. 2 meses e acabou. A gente tá falando daqui da temporada, o programa inteiro, na verdade, né? Porque ela tá muito mais recente na nossa memória e a gente tá lembrando de várias coisas. O mais importante que aconteceu, que eu acho que, por exemplo, acabou a quarta temporada, ele matou o Gus Fring, acabou com toda aquela ameaça, né, dele morrer e tal. E aí você fala assim, acabou? Acabou a história, porra, né? Ele não vai mais morrer de câncer, ele conseguiu eliminar a maior ameaça da vida dele. O que eles vão fazer? Ele pode parar com as drogas. É, pode parar. Né? Ele pode voltar pra vida normal dele. Tá com grana, tá livre, que o Mike tava fudido, lembra? Do tiroteio lá com o cartel do México. Você tava tranquilo. É acabou. Resolveu. Teoricamente, você podia terminar. Cara, mas aí eu acho que veio a cartada de mestre deles, que é a jornada final do Walter White pro lado negro, né? Pro Breaking Bad, cara. Que foi o que a gente viu nessa quinta temporada. Foi o cara realmente perder toda a nobreza com a qual ele começou a série. Tanto que tem uma hora que o Pinkman fala, quando eles estavam querendo sair do negócio e cada um ganha 5 milhões vendendo lá a methylamine, como é que é em português? Metilanina, sei lá, essa porra desse... Metilanina, né? Vamos vender a metilanina toda, vamos sair com 5 milhões cada um, é muito bom. Eles não têm mais problemas, eles não têm mais um Gus querendo matar eles não têm mais nada. E é maneiro, sabe por quê? A gente percebe que o Walter White ouve ouvir o Nerdcast. Por quê? Porque ele fala assim, 5 milhões não dá pra nada, é merda. A gente só lembrando o senhor cara. Não dá, não dá! Não dá, não dá! E ele fala, são 5 milhões, você quer sair por trocado? Ele fala assim, como assim trocado? Quando a gente começou, você tava pensando em ganhar 730 mil, sei lá, alguma coisa? 737. Como assim trocado 5 milhões, cara? Ele ficou perguntando, você tá no money business ou no math business, né? E aí, cara, vem a frase da temporada do Walter White, que ele fala justamente que aí, aí você vê toda a frustração dele, como o ego já tomou conta dele, né? E ele explica, a minha mulher quer que eu morra, tá esperando meu câncer voltar, eu perdi meus filhos, a empresa que eu era sócio eu vendi por 5 pila e a mulher que eu gostava tá com outro cara, porque tem um episódio que aparece ele explicando lá a química e tal, e aí, ah, mas tá faltando não sei quanto, ele é todo apaixonado lá com a menina. Perdeu isso tudo, né? Então ele fala, porra, eu só tenho agora essa parada, esse só negócio. Só tem isso. Exatamente. Ele fala, a empresa que eu vendi por 5 mil dólares hoje vale 2 pontos, sei lá quanto, bilhões de dólares. Eu checo semanalmente. né? Um pouco de amargura, um pouco só. Aí, você, aí ele fala, você me perguntou... Você me perguntou se eu tava no money business ou no math business. Ele fala, I'm in the empire business. Jesse, you asked me... If I was in the meth business or the money business, neither. I'm in the empire business. Puta que pariu, cara. Eu aplaudi, cara. Por mais que o Walter White tivesse fudido, sabe, ele é o vilão da série agora. Você tem que aplaudir uma frase dessa com uma construção. Porque esse é o personagem dele agora, cara. Ele tá no lado negro. Toma aí, George Lucas. Aprende como transformar um personagem no lado negro, cara. Porra, o cara, ele tá completamente subvertido, cara. Ele tá no empire business. Foda-se o mundo, né, cara. Não, ele tá evil total, até você percebe. Sabe, na cena que eles levam um garotinho com a moto dele pra casa de detetização lá pra derreter tudo, né, cara? Exato. É, essa cena, não peguei na hora, mas eu vi no podcast do Maurício, que é, quando eles matam essa criança, eles pegam a moto dele e levam o corpo e a moto pro laboratório pra poder dissolver, né? Igual eles fazem com todos os corpos, eles dissolvem com ácidos. Uhum. E aí, como eles não, por motivos ou éticos ou de não poder mesmo, sei lá, eles não podiam dar a entender ou mostrar uma criança sendo derretida... Eu acho melhor não. É, exatamente. É, melhor. Mas fica muito mais agressivo como eles fizeram, eu acho. Eles mostram a motocicleta sendo desmontada. Exato, que é a metáfora. Exato. É muito foda isso. Isso são esses detalhes da série, fazem a série ser tão mais rica do que qualquer enlatado americano que a gente tá acostumado a ver, cara. É maravilhoso. Deixa eu lembrar então um corte, então. Não sei se vocês vão lembrar, que é maravilhoso quando o pai da Jane tá escolhendo a roupa do túmulo pra botar no caixão e tá colocando na cama a roupa da menina, da jovem. Da namorada do Pinkman. Exato. Namorada do Pinkman. E corta pra roupa. Olhe na caminha com uma roupinha até sobrando assim no corpo dela. Uhum. É cheio de metáforas, meus cortes todos. E é muito maneiro as formas como eles fazem os takes. Tem uma cena que ele tá lavando lá, né? Aquelas cenas que eles ficam lavando os equipamentos de química que eles usam. Os caras botam câmera presa na escova, câmera não sei aonde, sabe? Pra dar ângulos maneiros que mostrem, né, de outras maneiras. Tem uma cena, né, que a mulher abre um mapa assim em cima da mesa pra mostrar onde o trem vai entrar num buraco negro e tal. É. Aí a cena é filmada de baixo e o mapa tá transparente, né? Eles souberam usar a GoPro, né? O João Kleber no teste de fidelidade toda hora diz, nós usamos a GoPro. O João Kleber fala isso mesmo? Não sabia, não. Toda hora ele fala, aqui, ó, nós usamos a 5D e a GoPro, essa câmera aqui. Tem também uma cena onde acho que é o Walt tá escavando alguma coisa no deserto, eles colocam a câmera por baixo da terra. Puta, e, muito maneiro. E mostra revelando a imagem, é sensacional. Ah, e transições, tem as transições, ele liga a mega máquina lá de metanfetamina que faz um barulho e de repente corta pro aspirador que faz o mesmo barulho. É. Assim, as transições são fantásticas, né? Ele te leva liso por esse seriado, né? É como se tiver... O cuidado que eles têm, né, em fazer essas cenas assim, de uma forma artística, é foda, cara. É um dos grandes valores. Já não bastasse as atuações foda, não bastasse o roteiro foda, ainda tem todo esse cuidado artístico de, né, usar a câmera da maneira mais criativa possível pra te imergir na história, né, cara? Sabe o que eu vejo ali, cara? Eu vejo o seguinte, gente que tava muito acostumada e que sempre gostou de fazer muito cinema, que você tem 2 horas, 2 horas e meia pra contar uma história, podendo contar uma história em 50 horas. Exato. E aí Exato. Meu, o cara consegue ir, assim, naqueles detalhes que não seriam possíveis, sacou? Então eu vejo muito disso, assim. É, não, Breaking Bad é sensacional, cara. Inclusive, eu não sei se a gente falou, mas ela foi criada por um dos produtores de Arquivo X, né, cara? Exato. Que é o Vince Gilligan, que o cara, porra, genial, né? Ah, genial. É. Você achou que o cara tinha, né, chegado no pico da carreira, uma série de grande sucesso, que foi Arquivo X, e o cara foi e revolucionou de novo a televisão, cara. Eu acho, porque eu acho que Breaking Bad, o Maurício mandou um e-mail falando, olha, eu acho que Lost, The Office e Breaking Bad são game changers, né? Pra mim, sim. E eu concordo totalmente, né? Muda o jogo, porque o cara cria algo que joga a barra lá pra cima, cara. Exatamente. Tipo assim, olha só o que eu vou fazer. Essa série teve um cojones absurdo desde o início, cara. De simplesmente fazer você ver um protagonista se tornar um vilão, cara. O protagonista, ele conduz a história, ele é o herói da história. É com ele que você deveria se conectar emocionalmente. Exato. Não, é com ele com quem você está conectado. Exatamente. Você não deveria, porque você tá vendo o cara virar um desgraçado, tá no lado negro, mas você ainda tá torcendo pra ele. Porque eu duvido que ninguém aqui, quando viu a última cena da primeira metade da quinta temporada, quando o Hank abre o livro e vê lá a dedicatória e faz o link... Essa hora meu coração parou, cara. Quem foi que não deu a piscada travada, meu irmão? fudeu, cara. A casa caiu. Você tá conectado com o cara, meu irmão. Tu não quer que o cara se foda. Não quer mesmo. De jeito nenhum. Tá me corroendo isso, velho. O que vai acontecer agora? Exato, que cara. O que vai acontecer? Porque não tem mais dúvida. O Hank já sabe, né? O Hank sabe. Ele, como ele é um gênio, né? O detetive gênio, ele fez o link, cara. E porque, além do WW Walter White, que ele fez aquela ligação, ainda tem a assinatura lá, Gale Bing, sei lá qual é o nome dele. Essa série, ela tem essa capacidade de fazer a gente gostar das pessoas que normalmente são mal vistas na sociedade, né, cara? Então, assim, eu tenho meu pai, ele teve muita resistência em assistir. Eu falava, porra, a série é do caralho, você tem que assistir. Não, não vou querer assistir. O cara é bandido. Uma merda. Tinha essa coisa do... Eu falei, tá sendo preconceituoso. Ele, não, vou assistir. Eu falei, cara, assiste 2 episódios. Se você não gostar, eu aceito que você não vai continuar assistindo. Cara, ele não aguentou. Ele assistiu e adorou, cara. Impressionante. Pois é. A série, não importa, mas não vou assistir série de bandido. Você vai gostar. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. A coisa é feita de uma forma que seduz. Não tem como. E agora a loucura. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai matar o Hank, cara? Todo episódio dessa, principalmente dessa última temporada, eu ficava falando, gente, quando o Hank descobrir vai ser uma merda. Tipo assim, aliás, eu achava que era o último link que faltava ser resolvido. Se você parava pra pensar, quando ele mata o Gus no final da quarta temporada, eu falei, pô, parece que tudo se resolveu. Mas ainda tinha um link que era o Hank não saber que o Walter era o Heisenberg que ele tanto procurava, né? E é muito foda, porque nos episódios anteriores, na temporada anterior, o Hank achou o Gale, né? Falou, porra, esse cara é um nerd da química, gêniozinho, caralho. Aí ele é o nosso Heisenberg, né? E aí o maluco do Walter vira e fala, não. Esse cara não é... Ele é só um copião. Ele não é gênio porra nenhuma. É o ego. Eu acho que o Heisenberg ainda deve estar solto por aí. Cala a boca, ainda... filha da puta, né? Mas é o ego, é o orgulho, ego. É muito orgulho, né, cara? É muito e orgulho. É legal observar a Skyler na mesa de jantar, olhando pra ele e falando, mano, cala essa boca, seu filho da puta. O que você tá fazendo? É o ego do cara falando sozinho, cara. Cara, essa série é tão boa que o cara, quando ele decidiu terminar, todo mundo ficou revoltado lá na AMC, né, que ela produz, os atores. Mas o próprio Vince Gilligan, ele falou, cara, não tem como. Pra manter nesse nível alto que a gente tem, eu tenho que terminar a história. Eu concordo plenamente, cara. Claro. Concordo plenamente. Yeah, Mr. White. Yes, science. Tá, mas e agora, cara? O Hank, assim, eu tenho certeza que ele não vai confrontar o Walt de cara, né? Ele vai se recolher e investigar o cara. Primeiro ele vai ter um treco, né? Que eu não sei. Não, vai nem limpar a bunda. Aquela cena, aquela cena, na verdade, foi incompleta, né? Porque quando ele abre e tá lá WW, né? Ele tinha que ter cagado um tijolo, né? Você devia ter terminado o episódio com... Porque é ali que ele cagou o tijolo mesmo, cara. Caiu o cu dele no vaso, né, cara? E é interessante porque, será, eu não sei, eu suponho que agora vai existir uma argumentação do Walt de que, pô, eu paguei o seu hospital, você tá envolvido nessa comigo e tal, vocês não acham? Não sei, cara. O Saldanha trouxe uma teoria muito boa no podcast, acho que ele devia expor aqui pra nós do futuro, que ele vai ajudar a polícia. Fala aí, Saldanha. É, na verdade, apareceram imagens de fãs malucos que tiram prints de cada cena, que lá no no primeiro episódio dessa quinta, né? O Live Free or Die. Quando o Walt tá comendo os ovos ali com bacon, que aparece é o Flash Forward, que é o Flash Forward. É o Flash Forward. Ele tá indo pro banheiro e aparece um fio embaixo da camiseta. Daí não sabe se é um erro ou se realmente pode ser uma escuta. Puta onde, que então, o Hank chamaria o Walt e diz, ó, seguinte, tu vai virar minha cadela agora, né? Tu vai ser a minha... Não, mas ele tá numa situação muito de merda, o Hank, cara. Porque olha só, a maior ameaça do Walter pra Skyler era essa. Tu vai falar... Tu vai falar que eu sou fabricante de metanfetamina? Tu vai fuder a carreira do teu cunhado, que... Ah, o policial do lado do fabricante usou o dinheiro pra pagar a recuperação. Teu filho vai pra merda, tua família vai todo mundo pra merda, sabe? Então, esse foi sempre a grande ameaça dele. O que, que será que vai passar na cabeça do Hank, né, cara? E porque o Walter, ele cresceu, né, cara? O Hank vai chegar e falar, agora tu vai ser minha bitch e vai andar de escuta por aí? Ah, então é um furo é um erro, então. Será que o Hank vai chegar e falar, agora tu é minha bitch e o Walter vai falar... Bite o caralho, porque senão acaba com a tua carreira, tua mulher, teu filho, acaba com tudo. É só falar que eu era traficante que fode tudo. Fode tudo. O cara perde o trabalho dele na hora, cara. O cunhado do traficante do Heisenberg. Mas se o cara tem a... Eu acho que tudo isso pode ser resolvido com o roteiro. Porque se o Hank tem, se não ele tem a honra, ele é capaz de acabar com a carreira dele pra prender o traficante, sacou? Ele, foda-se. Do mesmo jeito que você não tem nada a perder, eu também não tenho, foda-se, entendeu? É possível resolver isso no roteiro. Olha só, vamos analisar a primeira cena da quinta temporada. Ele tá no restaurante. Com cabelo. Com então, cabelo, com barba. E aí, então ele já não é mais o Heisenberg. Mais ou menos essa metáfora, né? Ele encontra o mesmo cara da segunda temporada, né? Que dá uma arma pra ele. Né? Então, aí o cara dá a chave do carro, ele vai no carro, abre o porta-mala, tem arma, dinheiro, né? Tinha dinheiro também? Ou só tinha arma? Não é qualquer arma, são fichas, né? É uma arma de guerra ali, né? E aí, beleza. E o cara entra, e aí ele pega o carro, beleza. O que que é isso? Ele não tá fugindo. Isso não é... Não é o contato da polícia. Ele vamos lembrar só, Alexandre, que ele tá com uma cara de derrotado, fazendo aquilo que o filho dele mais gostava, que é celebrar o aniversário com o Bacon, né? Fazer a idade. Uhum. E ele parece, ao meu ver ali, que ele perdeu tudo. Sim. Eu cogito que ali o filho já morreu até. Eu acho que o Walter Jr. morre. Caralho! Caraca, hein? E ele voltou a tomar medicamentos, né? Que aparece ali, né? Ele abrindo... Se a gente for lembrar do episódio Fly, que é o 10º da terceira temporada, que se passa todo ele no laboratório, o Walter tá ali procurando, né? Enlouquecido por causa de uma mosca. Isso, que o ambiente foi contaminado. Ele pira, né? Com essa porra. E o Jesse vem com uma história, que ele tá acreditando que o Walter tá meio que vendo coisas, que não existe essa mosca. E ele diz a minha tia, que também, vamos lembrar que a tia dele morreu com câncer, né? Diz que a tia dele tinha um gambá na casa e ela ficava louca com aquele gambá. Maluca, gambá tava lá, né, no sótão e tudo, fazia barulho. Daí chamaram um cara e o cara deu cabo do gambá. Só que a tia dele continuava vendo o gambá, ouvindo o gambá. Daí que ela foi pro hospital e descobriram que o câncer tinha ido pro cérebro e era por isso, então, que ela via coisas, tava maluca, esquizofrênica. Caralho! Aí a gente volta para o último episódio, ou não sei se é o último da quinta, quando o Walter tá sentado, depois da cabo, acho, do corpo do... Ou vão da cabo, né? Tão pressa da cabo do corpo do Mike, ele fica fitando uma mosca. Isso, lembra disso? A mosca volta, isso. Ah, e só vão lembrar que lá no episódio Fly, quando depois que o Jesse conta isso, o Walter diz, tá, mas eu não tenho metástase, eu tô muito bem, obrigado, né? Meu câncer tá com remissão, enfim. No final desse episódio Fly, ele tá no hotel e vê uma mosca no teto. Ou seja, será que lá já não tava dando indício que já tava com metástase, então, mesmo? Caralho! Ah, e olha só... Ele estaria maluco desse tanto que a gente vê nos últimos episódios por uma possível consequência disso também. O cérebro dele tá indo caralho, entendeu? Tá perdendo a condição de julgamento. Mas olha só, quando ele deixa de ver a mosca, tá vendo a mosca nesse último episódio aí da temporada, penúltimo, sei lá? Quando ele sai de cena, a câmera foca na parede, tem um cartaz com tipo a biologia da mosca. Isso, exatamente. Um tipo de mosca, vista de lado, não sei o quê. O que que significa isso? Ele tá... Isso é um tema recorrente na cabeça dele? Tá, mas peraí, num desses últimos episódios da metade da quinta temporada? Ele volta a fazer um check-up, né? Um exame, uma tomografia. Ele faz. É, muito rápido, né? E aí ele sai do exame, vai pro banheiro, ele vê de novo aquele porta-toalhas amassado. Era até uma clínica particular, eles podiam trocar isso. Exato, né, cara? Nego não trocou até. Mas aí ele olha pra aquilo, né? E aí sai do banheiro. Puta, será que ele recebeu algum resultado que ele tá com metástase? Não falou. Porque saindo dali que ele desiste, né? Que ele chega e fala pra escada que vai parar. Caralho, ele tá com metástase. Puta merda! Olha! Caralho! Aí que eu pergunto pra vocês, vocês gostariam que ele morresse de câncer? Não. Ou que ele nem morresse, então, mas aí que tá... É... Sim, eu gostaria. Eu gostaria. Eu acho que é isso que vai acontecer. Ele deve, no final, se escapar de todos os perigos da bandidagem e vai morrer de câncer. É o que eu acho. Será, cara? Será que não é um final covarde? Não, mas a série tinha que nos poupar dessa morte no hospital, com família, isso não sei. Ou seria... não, né? Ou vai ser a que vai te levar ao fim, né, cara? De tudo, ver o cara definhar o cacete até o final. E aí o Hank não vai acusá-lo e não vai levá-lo a tribunal porque o cara tá morrendo, definhando no hospital. Realmente não tem porquê, né? Não, mas isso aqui seria uma solução. Talvez covarde? Isso não tem como acontecer, cara, porque a morte com câncer, ela demora. Ele teria que botar o cara no hospital vários episódios pra você fazer uma morte realista. Mas olha só, não vai acontecer porque ele está barbudo e tá virando o comando pra matar, cara. Exato. Ele não vai defiar no hospital, ele vai pular até o Luiz, cara. De carro no abismo, metralhando pra cima. Ele não vai mastigando metafetamina, cara, que louco. Ele não vai morrer de câncer, né? Ele não vai morrer de câncer. Não vai, ele já mostrou isso. Com 52 anos, ele não vai morrer de câncer. O final perfeito pra mim seria o Walter morrer e acaba a série, o Hank chegando pro Jesse dizendo, vamos cozinhar. Eu conheço os meios, né? Não, que isso? Não, Mas isso com o Hank não, pelo amor de Deus. Mas o Hank tá, eles têm conversado, quando ele disse que comprou um carro novo, o Hank fala que sempre quis comprar um avião, algo assim. Não, mas ele é... Sim, ele é. Ele nunca faria isso, cara. Mas eu gostaria. Ia ser uma traição inacreditável. Seria um final corajoso. Seria um final corajoso. Não, não é da índole do cara. Será? Eu não sei. Ia desconstruir tudo. O cara é policial all the way, sabe? O cara odeia o Pinkman, não faria sentido nenhum. Mas seria legal um final onde o Mr. White morre e o Pinkman fala, quer saber, eu vou tocar o legado dele, e aí ele passa a ser o Kingpin da parada, né? Nossa, ele pega o chapéu do Indiana Jones Heisenberg. Olha só, ele raspa o cabelo no último episódio. Eu poderia acabar só com ele raspando o cabelo e a gente falando, uou! Mas eu acho que o Pinkman não sobrevive, sabia? Eu acho que o Pinkman vai morrer. Porra, então vai morrer o Pinkman, vai morrer o filho do Walter White? Eu acho que o Pinkman vai morrer em algum momento, em breve. Maurício, por que você acha que o filho do Walter vai morrer? Porque eu acho que é assim que o Walter vai ver a cagada que ele fez. Eu acho que ele não viu ainda a cagada que ele fez. Ele não percebeu ainda, ele tem que perder algo. Eu chego a cogitar que naquela piscina vai cair a Holly e o Walt Jr. vai pular, porque eu fiquei muito assim apreensivo naquela hora que o Hank tá no banheiro. Porra, eu também! Caralho! O aleijado com o carrinho do bebê não, né? Isso. Porra! Daí eu acho que assim, ó, o Hank vai dizer alguma coisa, vai discutir, eu não sei o que vai acontecer, mas na minha cabeça eles vão tudo pra dentro da casa e fica só o Walt Jr. com a menininha, com a Holly, e ela cai, o Walt Jr. vai tentar buscar a menina e ele morre afogado, a Holly não, enfim. Acho que vai ter uma perda ali ainda entre os dois, a Holly e o Walt Jr. Outra coisa que pode acontecer também é que o Walter tá envolvido agora com gente que é pior do que o Gus Fring, né, cara? Distribuidores gigantescos, né? Tanto americanos quanto internacionais. Se ele falou pra, né, eu tô fora, eu saí. Quem garante que esses caras vão aceitar a saída dele, né? Porque é muito dinheiro que eles estão perdendo se o cara sair, né? É a mesma coisa com o Gus. Né? Exato. Então, essa saída dele não é tão simples assim, né? Simplesmente falar, gente, fechei a lojinha, arranja outro fornecedor aí, desculpa. Os caras montam uma estrutura do caralho pra fazer essas distribuições. A gente viu isso com o Gus. O cara não pode do dia pra noite falar, ah, beleza, tranquilo, eu já tenho outro fornecedor aqui. Será que o Hank, com essa descoberta, não vai fazer ele ser informante pra pegar esses caras? Pois é, essa é a teoria do Saldanha, a teoria que eu compro. Eu acho que o Hank vai conseguir, de alguma maneira coerente, fazer o Walter White virar um informante, um agente duplo. E o Walter White vai ser a bitch do Hank, da polícia, e, enfim, vai ser parte do acordo dele pra não ser preso no seu distrito. Sabe por que eu acho que não faz muito sentido isso? Porque se ele virou informante, por que ele tá usando uma identidade falsa? Por que ele tá comprando armas, né? Ah, meu, faz parte do enredo ali com os bandidos. Deu alguma merda, os bandidos... Sei, ele cara. Precisou trocar e os bandidos aceitam. O bandido não vai ficar perguntando o que você colocou de identidade. Vocês viram os teasers da quinta? Pelo que deu a entender nesses teasers, tá tudo desmoronando mesmo, cara. E tá todo mundo tentando resolver do seu jeito. Sim. É isso, cara, é isso. O Hank descobriu que o cara é o Heisenberg. O Hank vai atrás do Pinkman, vai atrás dele, porque vai juntar tudo na hora, né, cara? Pinkman era fornecedor de maconha do Mr. White e tal. Vai fazer, fechar. Cara, puta. Tô desesperado, cara. Será um clã clusterfuck. Ah, mas eu já tô feliz que a gente descobriu que ele tá com metástase só pelas pistas do seriado. Achei foda isso. Caraca, eu não sei o que esperar, cara. É foda. Isso que é bom. Eu não sei o que esperar, não sei mesmo. Eu espero que não esteja todo mundo morto. Se o cara terminar de ouvir o Nerdcast tipo 10 horas da manhã da sexta-feira e começar a ver a série e ficar vendo direto, sem dormir, dá tempo dele ver a estreia da quinta temporada, tendo acompanhado a série inteira? Quando domingo? Que estreia a quinta temporada? Não, é estreia da metade da quinta, segunda metade. Metade da quinta temporada é domingo, logo depois que sair esse Nerdcast, imagino eu. Ah, sim. Então, são 54 episódios até então. Você tem que colocar ainda uma pequena janela, que é o tempo que demora pra sair no torrent, porque o Netflix não tá patrocinando, certo? Esses caras já estão no torrent. A pergunta é, pra que uma pessoa faria isso, entendeu? Porra, realmente, fala sério, né, caralho? Não, agora eu vou botar um desafio aqui, porra. Eu quero ver quem vai fazer. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.